em 91,7, o que irá dizer um dos jogadores mais experientes do elenco. Pois é, até projetando essa volta de quinta-feira lá na cidade de Cianorte. As melhores opções do mercado para a proteção do seu patrimônio, emissão do original e corretora de seguros, conte agora. Para aquele amigão que está chegando agora na roda, Matheus Zampieri, os jogos que foram realizados na tarde dessa segunda-feira. Tira aí Atlético e Paraná, né? Lucas Costa. Entrou. Vai lá. Vamos lá então, Lucas Costa já posicionado, né, para que possamos ouvi-lo dentro do trabalho da TV Lec. Leitura, Lucas Costa, a respeito da partida, né, dificílimo jogo diante do Cianorte, um erro crucial que acabou custando a vitória do Londrina. Ruim, conseguimos impor o nosso ritmo, foi um jogo difícil, a equipe deles é muito bem montada, foi um jogo praticamente espelhado, né, então eles estudaram a nossa equipe e está em aberto. Está em aberto, é mata-mata, são 90 minutos, é cabeça no lugar, concentração para chegar lá e voltar com a classificação. Bom, é isso, né? Tudo em aberto e disse, eles estudaram nossa equipe. Será que Londrina estudou o Cianorte? É uma pergunta que fica, né? Poderiam até fazer a respeito disso para o Lucas Costa. Segue falando a respeito do Dalton agora. Os resultados nos fez a gente se juntar ainda mais, então falhas acontecem. Só vai falhar quem está ali dentro. Então é levantar a cabeça, não tem nada perdido. A confiança nele não abalou. A gente tem 100% de confiança nele. E sabemos que foi um detalhe. E sabemos que ele não vai errar próximo. Um mero detalhe na visão do Lucas Costa, né, que segue falando a respeito do jogo. Né, ele que vem sendo um dos pilares técnicos, sim, táticos, né, e também no quesito experiência para o Londrina neste campeonato. Aspecto emocional após o jogo de hoje. Será que pesa, Lucas Costa, para o jogo da volta? Claro que a gente precisa voltar a citar a falha do Dalton. Nessas horas que a gente mostra a nossa força, né? Londrina é um clube que na dificuldade sempre cresce. Então essa falha, com certeza a gente vai tirar os pontos positivos disso. A maior concentração, maior foco para não falhar lá e sair de lá com o resultado positivo. Concentração para não falhar, né? Agora vem a pergunta de Carlos Alberto Garcia. Não sei se pergunta, se elogio, se alguma história. Aí não dá para transcrever. Basta ouvi-lo. Realmente hoje não foi uma boa partida, mas assim, qual é a expectativa, né? Porque o Cianorte tá na Série D, tá na Copa do Brasil ainda, e o Londrina com toda essa estrutura que tem. Entre vocês, grupo fechado, eu conheço o Roberto, joguei com ele. Uma pessoa de muita personalidade, de muita humildade e conhecimento do negócio. Você tem expectativa para chegar a disputar o título do Paranaense? Com certeza, é como eu sempre falo, Londrina entra nas competições sempre para chegar ao título, mirar o título. Então, nós estamos fortes, foi um resultado, um empate normal de partida, então isso não abala o nosso emocional. Conhecemos o Roberto, sabemos que ele tem o melhor a nos oferecer, já estamos com a marca, a característica que ele gosta de jogar, então está tudo em aberto. Tudo em aberto, então, na visão do Lucas Costa, né? Ao falar a respeito da pergunta de Carlos Alberto Garcia. Bom, a respeito agora da sequência, né? Mas a gente precisa falar do jogo do Atlético Paranaense, que foi realmente um jogo muito bom do Londrina no próximo, ou no primeiro tempo, né? E ele fala a respeito disso e da sequência, se é para se espelhar nesse jogo. Muitos clubes começam muito bem e depois vai decaindo. E nós não. Nós começamos mediando, mas estamos numa crescente. Então que isso sirva também para nos dar muito mais força para o próximo jogo. Crescente mais ou menos, né? Contra o UFC Cascavel. E hoje Londrina não foi bem, como o torcedor de fato sabe. Ele segue falando. Com a marca dele, com as características que ele gosta, nós já conseguimos entender. Tivemos tempo, ainda bem que tivemos tempo de trabalhar com ele antes de começar essa sequência de jogos. Então agora é descansar, principalmente, para mirar o próximo jogo e sair classificado. Muito bem, sair classificado para jogar um pouco melhor lá contra o Cianorte, né? No próximo compromisso, né? O Pachu, fala do Pachu. Ei, rapaz, o Pachu tem sido uma dor de cabeça aí para os defensores do Londrina. Pois é. E o Jefferson Oliveira também participando aqui, fazendo sua pergunta para o Lucas Costa. É isso, Vanderlei. Vamos fechar o nosso trabalho aqui e tá de bom tamanho, né? Lucas Costa, Roberto Fonseca e um pouquinho do Zé Ricardo passaram em 91,7 no trabalho exclusivo da TV Lec. Muito obrigado, valeu, Valmir Martins, um grande abraço para você. Aliás, você estará já já na sequência com o Fiore Luiz no programa dele, né, Valmir? Exatamente, assim que vocês encerrarem a participação aí do Estádio do Café, programa Fiore Luiz ao vivo com a nossa participação, valeu. Maravilha, já estamos caminhando aqui também para o encerramento dos nossos trabalhos aqui no Estádio do Café. O Lúcio Flá vai trazer o melhor do Londrina, os melhores e piores desse Londrina 1 também para o Cianorte, acertando uma hora com a Paiquerê, são 16:37, porém deixa eu liberar o Matheus Zampieri na central, né? Valeu, Matheus, obrigado pela presença, hein, Zampieri? Um grande abraço para você, Vanderlei, muito obrigado a todos aos ouvintes, aos amigos da equipe total e até mais. Valeu, muito obrigado, Matheus Zampieri. Matheusinho que está desde as primeiras horas, né? No coração da Paiquerê. Vamos lá, o Lúcio Flávio. O melhor do Londrina no jogo, Lúcio. Tinha votado no Douglas Santos pelo gol e acho que ele foi o melhor mesmo, foi o que mais tentou. Se a gente pegar do meio campo para frente, o Londrina não teve grandes atuações. Voto no Douglas Santos. Talvez ao lado do lateral esquerdo, o Luiz Henrique fez uma bela jogada, foi ali de fundo algumas vezes, mas é o Douglas Santos mesmo. O melhor do Cianorte, Lúcio Flávio. Cara, o Cianorte, assim, ele tem alguns bons jogadores, né? O Morelli é bom jogador, né? Ele fez uma boa partida. O próprio Calabres. O Pachu é decisivo, né? Não teve tanta participação, mas bateu bem o pênalti. Mas eu vou continuar votando no Morelli. O camisa 8 tinha votado nele no primeiro tempo. Vou distribuir, vou dar para... Olha, o Maurício acho que foi bem na zaga hoje aqui. O Zé Vitor, o volante, ali, o primeiro volante. Muito bom também. Vou distribuir, vou deixar meu voto para o Zé Vitor. Mais fraco do Londrina nesse Londrina 1, Cianorte também 1, Lúcio Flávio. Bom, aí alguns, né? O Safira foi muito mal, fez um jogo bem abaixo do que normalmente ele tinha feito, pelo menos aí nos últimos jogos, né? O Matheus Bianchi também não fez um bom jogo, mas é obviamente, né, Vanderlei, que o jogo fica marcado com a falha do Dalton, né? A falha do Dalton acabou sendo decisiva e a vida do goleiro é assim, né? A vida do goleiro é aquela história, o cara pega 5, 6 bolas incríveis durante o jogo, toma um frango na última bola e ele fica marcado, né, como o vilão da partida. Repito, erros acontecem, o Dalton não é o primeiro nem o último a cometer esse tipo de erro, mas o erro dele foi determinante, porque da maneira como o jogo estava transcorrendo, acho que dificilmente o Cianorte ia empatar o jogo, a não ser num erro, porque o Cianorte também, assim, não tinha muita força e tal, né, o Londrina estava controlando bem o jogo, então o erro do Dalton acabou sendo decisivo e ficou marcado, eu vou votar nele, Vanderlei. Meu voto também, Dalton, foi crucial aquele pênalti em favor da equipe do Cianorte, negativamente falando para o time do Londrina, Dalton mais fraco do Londrina no jogo. Agora, Safira, vou dizer uma coisa para você, hein? Sumidaço, próprio Bianchi tentou alguma coisa, chegou chapando duas vezes a bola, ali no ataque, sem força, Adenilson sumido no jogo, acho que Adenilson, no final, acabou sentindo muito também, enfim. Vamos lá para o Cianorte, mais fraco do Cianorte, Lúcio Flávio. Eu vou continuar com o Michel, lateral direito. Michel, meu voto também. Luiz Alexandre Fernandes, o árbitro do jogo, Lúcio. Acho que ele apitou bem, né, Vanderlei? O segundo tempo foi um pouco mais difícil, né? E teve o lance do pênalti. Ele acertou, né? O Dalton realmente ele toca no jogador do Cianorte. É aquela história, né, Vanderlei? O toque tem muita intensidade, tem pouca intensidade, mas tem o toque, né? Então, o árbitro, ele acertou e no lance capital aplicou os cartões amarelos, né, de forma correta. Foi boa a arbitragem. Pô, boa arbitragem aqui no Estádio do Café. Que nota merece Londrina 1, Cianorte também 1, Lúcio Flávio? Eu vou continuar com 5 do primeiro tempo, né? Foi um jogo disputado, corrido, né? Tecnicamente não foi brilhante, muito pelo contrário, mas 2 gols e tal, vou dar nota 5. Nota 5 é minha nota, a nota 5 é minha também. O Lúcio Flávio traz seu destaque final, Londrina 1, Cianorte também 1. Manda lá, Lúcio Flávio. Pois é, Vanderlei, claro que o torcedor sai frustrado, né? Não era esse resultado que o torcedor do Londrina gostaria, né? Que nós também gostaríamos. Então o resultado é frustrante, até porque o Londrina saiu na frente, fazia um jogo controlando, né? Não sofria pressão, não tinha grandes ataques da equipe do Cianorte. E o resultado ficou mais frustrante pela forma como saiu o gol do Cianorte, num erro, realmente, num vacilo do goleiro Dalton, né? Mas o jogo foi equilibrado, a gente já imaginava isso, mas não tem nada perdido, Vanderlei. Claro que o Cianorte tem essa vantagem, poderíamos dizer assim, disputar o jogo em casa, e acaba sendo uma vantagem no futebol mesmo, não tendo torcida, essa coisa toda, você tá no seu território, e isso de alguma forma pode ajudar. Mas disputa em aberto, acredito que teremos um jogo equilibrado como foi essa primeira partida. Acho que o que o Lucas Costa disse ali, né, um jogo espelhado, né? Os dois times jogam muito parecidos, né? E isso ficou comprovado aqui e acho que não será muito diferente não, na partida lá da quinta-feira. Provavelmente o Cianorte vai sair um pouco mais, né, para de repente propor o jogo, e o Londrina pode ter de repente algum mais espaço, alguma situação um pouco diferente. Mas acredito num jogo disputado, num jogo equilibrado, o Londrina vai vivo para Cianorte. No entanto, o Vanderlei precisa jogar mais, né? Acho que algumas peças precisam jogar mais, tecnicamente o time precisa atuar de uma forma melhor, e principalmente, né, não cometer um vacilo como foi nesse lance aí do Dalto. Em jogo decisivo, o vacilo, ele tem um peso muito grande, né, Vanderlei? Como teve aqui, o Londrina acabou desperdiçando. Então, acho que o Londrina vai vivo, o Londrina tem condições de voltar classificado, mas vai precisar jogar mais e vai precisar ter mais atenção, evitar erros como aconteceu esse do Dalto. E provavelmente sem o Adenilson, né? Vamos ver, tomara que ele consiga se recuperar. E aí vamos ver se ele não puder jogar, como é que o Londrina vai se comportar nesse jogo da próxima quinta-feira. Tudo em aberto, acho que o Tubarão tem condições, mas vai precisar jogar um pouquinho mais, Vanderlei. Um abraço, boa tarde, Lúcio. Boa sequência de tarde, segunda-feira, Lúcio. Valeu, Vanderlei, um grande abraço. Muito obrigado, querido Lúcio Flávio, comigo aqui na cabine da Paiquerê, na transmissão direta do Estádio do Café, de Londrina 1-1 também para o Cianorte. Lidalto, João Carlos, Marco Antes, Lucas Costa e Luiz Henrique, Jean Henrique, Matheus Bianchi, Adenilson Salatiel, Douglas Santos e Safira. O gol do Londrina foi marcado através de Douglas Santos aos 29 minutos do primeiro tempo. O Fonseca ainda manda para o campo de jogo Juan Matos, Celcinho, Welber, Bidia e Zé Ricardo. No time do Cianorte, o Bruno no gol, o Michel Vitor, Maurício Israel, Zé Vitor, Morelli, Calabres, o Gabriel Pereira, Pachu, que marcou o gol aos 23 de pênalti do segundo tempo para a equipe do Cianorte, empate e Thales. João Bursi ainda mandou para o jogo o Wilson Júnior, o Ávila, Buda e Sávio. Luiz Alexandre Fernandes apitou a partida. Roberto Reverendo dos Santos Júnior, assistente número 1. Jonathan Edson Krupinski foi o assistente número 1 aqui no Estádio do Café. Ponto final nessa edição do Futebol Total da Paiquerê. A seguir vem Fiore Domingos com seu programa ao lado do Valmir Martins. Muito obrigado você que se ligou em 91,7. Agradecendo também ao pessoal da Rádio Música 89,9 de Cianorte, que esteve conosco, e a Rádio Brasil lá de Curitiba, com o comando e a liderança da Paiquerê de Londrina. Aqui no Café estive ao lado de Lúcio Flávio na transmissão, com assistência técnica de Wanderson Antônio Queiroz. Coração da Paiquerê, o comando do time de plantão foi de Matheus Zampieri. Ao final da jornada, com as entrevistas pela TV Leque, na voz oficial do clube, com Valmir Martins, com página Mesa de Som, e segue na programação Paiquerê. A seguir, programa Fiore Luiz, às 18, tem um Em Cima do Lance, ainda mais repercussão e detalhes, claro que exatamente dentro do programa do Fiore Luiz, também já serão abordados os principais temas, né? Henrique Matos e Juninho, que foram expulsos na rodada anterior, voltam ao time. O Gilvan, que saiu lesionado da partida contra o Linense, está vetado e não participa do jogo desta tarde. Daqui a pouco, mais informações do comercial. Eu já emendo aqui, trazendo informações da equipe do Rio Preto. Rio Preto. O técnico João Santos não poderá contar com o Ala Dias e o zagueiro Xandão, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, com entorse no tornozelo direito. O goleiro Lúcio fará testes daqui a pouquinho para ver se vai para o jogo. Ao que tudo indica, não. Vai dar para o Gustavo mesmo, titular, para a equipe do Rio Preto desta tarde. E o volante Beto, que não atuou no empate por 2-2 contra o São José, também era dúvida da equipe do técnico, mas ele está confirmado. Confirmado no time do técnico João Santos, vai para o jogo. A ausência garantida é o lateral esquerdo Lucas Piauí, cumprindo, aliás, ele está de volta, perdão, o Lucas Piauí cumpriu suspensão, esse sim, está de volta ao time para enfrentar o Leão. Comercial com modificações, Rio Preto também, é um duelo que vale aí, troca de posições. Comercial ganhando, deixa a equipe do Rio Preto para trás. Igor Ramos com as informações dos dois times, Comercial e Rio Preto, no Multifutebol Tati. Para o Tonto Company, tenda atacado, Nobre Brasil, Resistências Elétricas, SBS, peças e acessórios para sua moto. O gramado do estádio Palma Travassos está sendo irrigado neste momento. Os jogadores no processo de aquecimento, Comercial e Rio Preto daqui a pouquinho. Bola rolando. Esta é a 12ª rodada. Igor Ramos vem já também repassando os jogos que começaram às 15h, estão terminando já nesta 12ª rodada. Já já o Igor trazendo aí os lances, os outros resultados da 12ª rodada, mas antes, a opinião comigo, comentarista Bola Branca, João Gilberto. Comercial precisa ganhar hoje aqui, João. Primeiro, para manter viva a chama da esperança da classificação, para não deixar nenhum, mas nenhum caminho aberto para disputar as últimas rodadas, fugindo do rebaixamento, e para voltar a vencer no seu estádio, né? Coisa que não acontece faz tempo. Comercial ainda não venceu como mandante neste Campeonato Paulista da Série A3. Grande abraço, boa tarde, tudo bem, João? João Gilberto. João Gilberto, Bola Branca. Boa tarde, Jorginho. Olha, eu tô sabendo que você tá aí no campo mesmo hoje, né? Direto aí, né? Sim, tudo estamos bem aqui. Estamos aqui. Hoje, hoje sem problema. Ô Jorginho, eu vou contar uma história para você. Quando eu vi o Comercial fazer o primeiro gol, veja bem, o primeiro gol do jogo passado, e depois virar a página com 4-1, eu confesso a você que ali eu tirei meu chapéu, joguei fora, falei, não, tô fora. Mas, e tava lamentando já o que aconteceu e, consequentemente, pensando no futuro. O time que toma 4-1, depois tá ganhando por 1-0, toma 4. Então, realmente, era quase que desesperador. Mas, com toda a lealdade, no segundo tempo, entrou um leão diferente em campo. Entendeu? Aquele leão, aquele, que é leão mesmo, que não é mesmo aquele bichinho aí que é domesticado para trabalhar em circo, não. É um leãozão velho, ali, ó, no pé da canjarana. Então, eu achei sensacional. Se hoje repetir a mesma cena, eu não tenho dúvida. O Comercial vai bater o carimbo e vai começar uma nova maratona. Quando a gente fala que é de vida ou morte, etc e tal, dá a impressão que nós estamos promovendo o jogo. Não. É uma verdade. Hoje é matar ou correr, que nem dizia aquele humorista. Tem que ganhar. E tem que jogar apenas, então, somente como jogou o segundo tempo na ocasião passada, que foi, na realidade, um grande feito e a grande demonstração de um espírito novo com o Betão Alcântara. É isso que eu espero. Comercial e Rio Preto no Multifutebol Tati, 12ª rodada. Igor Ramos vem aí pra gente dar uma passeada pela rodada. Nós estamos mostrando aí imagens aqui de Palma Travassos, estamos aqui no estádio Comercialino, pra daqui a pouquinho Comercial e Rio Preto, pra você não perder um só lance. Estamos hoje pela Rádio 79 AM 590 no seu rádio, através do Facebook, a nossa transmissão sendo gerada hoje pela página do Facebook Tati Esportes, compartilhada na página do Grupo Tati de Comunicação, e conosco a partir de agora também retransmitindo o Multifutebol Tati. Olha aí, imagem nossa aqui no estádio, na cabine, X-Tudo pelo Facebook. Através do X-Tudo no Facebook, você também tem a nossa transmissão do Grupo Tati de Comunicação, da nossa multiplataforma X-Tudo, nosso parceiro a partir de agora na retransmissão das emoções do futebol de Ribeirão Preto. Bem-vindo, bem-vindo. Estamos aqui para levar as emoções de Comercial e Rio Preto. Igor Ramos, Comercial está se preparando para entrar em campo, Rio Preto também, o Comercial todo de uniforme branco, arbitragem de amarelo, o Rio Preto todo de verde. Os jogos que começaram às 15h, por gentileza, Igor. Pois é, Jorge, jogos importantes que estão aí já no segundo tempo, prestes a serem encerrados. Vamos dar aquela passada então. Bandeirantes 0, Barreto 0. Esse jogo lá no Pedro Marim Bebel, em Birigui, empate sem gols, finalzinho de partida. Esse jogo que eu vou falar agora é importantíssimo para o Comercial. Olímpia 1, Batatais 1. Notem que o Olímpia é um time que está uma posição acima do Comercial, vai ficando com 13 pontos. E o Batatais, que estava uma abaixo, segue abaixo do Comercial, vai somando um ponto, mas fica a 3 de distância do Comercial. Ou seja, mesmo que o Comercial perca, ainda teria uma rodada de vantagem em relação ao Batatais. Mas é claro, ninguém está pensando nisso, né? O torcedor do Comercial não quer pensar nisso, e mais uma derrota em casa. Então, de qualquer forma, a situação nesse momento não é ruim, não, em termos de rebaixamento. Olímpia 1, Batatais 1, finalzinho de partida lá no Tereza Breda. Outro resultado que acaba de ser modificado aqui é Desportivo Brasil 2, Votuporanguense também 2. Votuporanguense acaba de marcar gol aos 46 do segundo tempo. Todo empate nessa rodada agora é bem-vindo, hein? Todo empate é bem-vindo nessa rodada. Eu repito então, os três jogos das 15 horas. Bandeirante 0, Barreto 0, Olímpia 1, Batatais 1, Desportivo Brasil 2, Votuporanguense 2. Esse jogo já estamos com 47 minutos. Já já eu informo o encerramento da partida lá em Olímpia e também lá na cidade de Birigui. O Comercial ganhando vai a 15 pontos e aí vai embolar tudo. Vai encostar no Bandeirante, que está ficando com 15, não vai chegar no Barretos, né? O Barretos está dentro do G8, esse aí com o ponto que somou vai lá para cima, continua lá em cima, e é ficar atento também nos jogos que começam agora às 5 da tarde. Penapolense e Primavera, Noroeste e Linense, São José e Marília. Jogo encerrado agora, Nacional 2, Capivariano 0. Nacional 2, Capivariano 0. O Nacional já estava no G8, dá aquela esticada, chega a 19 pontos. E o Capivariano, que estava ali do lado de fora do G8, beliscando uma vaga, fica em 11º. E o Comercial, ganhando, também pode ultrapassar a equipe de Capivari, dependendo do saldo de gols. Ou seja, é uma rodada que o Comercial, ganhando, pode dar um salto e avançar em algumas posições. Terminou. Terminou em Olímpia. Olímpia 1, Batatais 1, ou seja, o Batatais chega a 9 pontos com 12 partidas e saldo menos 8. O Comercial nesse momento tem 12, está a 3 de vantagem do Batatais, porém ainda vai jogar. Ou seja, o Comercial pode se afastar dessa ameaça de rebaixamento com uma vitória hoje, ficar mais tranquilo e, como disse o João, pensar de fato em classificação. Escalações prontinhas quando você quiser, Jorge. Muito bem, é hora que a gente pintar com a imagem aí oficial na tela aí que você acompanha no estúdio. Vamos lá, vamos pro bar também. Aqui, Palma Travasso, são 16h, mais 55 minutos, Multifutebol Tati, em todas as plataformas digitais do nosso grupo Tati de Comunicação. Estamos aqui para acompanhar, quem sabe, a primeira vitória do Comercial como mandante na Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Comercial e Rio Preto para você no Multifutebol Tati. Vamos às confirmações dos dois times. O Leão escalado, o Comercial pronto, definido em busca da sua primeira vitória em Palma Travassos, Igor. Comercial! Salve Comercial, Leão do Norte tem presença imortal. É o Comercial definido, escalado, anote aí, torcedor, o time do seu coração. Max Muralha é o goleiro, número 1. Luan Ligia, lateral direito, camisa 13. Henrique Matos tem a número 3. Guilherme Mariano é o seu companheiro de zaga com a 4. E Felipe Santana é o lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Guilherme Pitbull tem a 5. Juninho a 7. Vitor Hugo a 8. E Danilo Ribeiro tem a 10. No ataque, Felipinho 11. Rafael Tanque, homem gol, tem a 9. O técnico é Betão Alcântara, eu repito, Leão. Comercial! Max Muralha, Luan Níger, Rick Matos, Guilherme Mariano, Felipe Santana, Guilherme Pitbull, Juninho, Vitor Hugo, Danilo Ribeiro, Felipinho e Rafael Tanque. No banco, Thales, Marcelo Guatapará, Derek Aguinaldo, Otávio, Gabriel Duarte e Lucas Chalon. Este é o time alvinegro Comercial no campeonato. Agora, o adversário aqui em Palma Travassos, o Rio Preto também, escalado, pronto, definido, Igor. Rio Preto. É o Jacaré, vacinado, prontinho para enfrentar o Leão. Gustavo é o goleiro número 1. Luciano com a 13, lateral direito. Bruno Miguel é o zagueiro 3, Diego Valim é o 4, seu companheiro de zaga. Na lateral esquerda, meia dúzia, é o Lucas Piauí. Beto é o meio campista, 5, volante, Ataliba 7, Iago Pereira 14, Gustavo Cabral é o 9, Tiaguinho é o 11, o técnico é o João Santos. Esse é o time do Rio Preto para enfrentar o Comercial daqui a pouquinho na Joia. Rio Preto, Comercial à nossa esquerda, todo de uniforme branco. Rio Preto, todo de uniforme verde à nossa direita. Arbitragem com uniforme amarelo. Estamos mostrando para você que está nos acompanhando na live do Facebook, na página Tati Esportes, hoje sendo compartilhada na página do Grupo Tati de Comunicação, e conosco a partir de hoje também na parceria com o Multifutebol Tati pelo Grupo Tati. A transmissão vai pelo X-Tudo Ribeirão, hein? X-Tudo Ribeirão conosco também, retransmitindo as emoções do futebol da nossa cidade para Comercial e Rio Preto. Vamos à confirmação da arbitragem. Quem é que apita o jogo, Igor? Apita o senhor Danilo da Silva, novo, é jovem, 36 anos, auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Enderson Emanuel da Silva. Nesse primeiro tempo, o Comercial vai ficar posicionado aqui à nossa esquerda no gol do Henrique Dumont, à nossa direita, o time do Rio Preto. Vai começar um jogo importantíssimo para as pretensões do Alvinegro da Joia nesta temporada, na Série A3 do Campeonato Paulista. Primeiro, para vencer e quebrar esse jejum. Não consegue ganhar em casa, impressionante. O Comercial precisa desta vitória. Segundo, para afastar definitivamente da zona lá de baixo do campeonato, dessa zona assustadora, zona de rebaixamento. E terceiro, para sonhar com classificação, matematicamente, para buscar classificação em jogos difíceis, considerados difíceis, fora de casa. Mas a vitória hoje aqui pode equilibrar esse time para buscar uma classificação, quem sabe. Hoje aqui, Marília na quinta, Birigui contra o Bandeirante também fora de casa no sábado, e terça-feira às 15h aqui também, Palma Travassos, diante do São José. Um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento, em homenagem às vítimas da Covid-19, ao ex-prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, também falecido no dia de ontem. Neste momento, um minuto de silêncio. Palma Travassos, Comercial e Rio Preto. Vai começar o jogo, a saída pertence à equipe do Rio Preto. Você ligado na nossa transmissão, vai compartilhando aí. Aqui, autoriza o árbitro. Bola rolando em Palma Travassos. Começa pela 12ª rodada. Comercial e Rio Preto pela Série A3. Sempre na direção da emoção no Multifutebol Tati. Grupo Tati. Bola pra lateral e arremesso lateral pro Leão fazer a cobrança. Felipe Santana com a bola por ali. Olhar fixo lá pra frente. Ele vai fazer a cobrança. Vem pra fazer a reposição. Bate o lateral, Felipe Santana. Ele arremessa lá pela meia esquerda. Dá pra Danilo Ribeiro. Tenta dominar. Junto com ele, chega na proteção. Bruno Miguel faz o corte, desarma. Volta a bola dominada na defesa do time Comercialino. Vem aqui Guilherme Pitbull trazendo a bola pra Juninho. Juninho tenta o lançamento lá pra grande área. Tira, afasta a defesa aqui atrás com Diego Valim, a sobra do Comercial com Luan Níger, sai da marcação, toca a bola, dá pra Vitor Hugo, vem mais atrás o recuo pra Gui Mariano, de Gui Mariano pra Henrique Matos, Henrique Matos lá pro lado esquerdo, o ataque é pra Felipe Santana, ele coloca o Comercial pra buscar o primeiro gol no campo, e ataque por ali, Danilo Ribeiro com dificuldade, Filipinho tentou certa marcação, a bola vai pra fora, se perde em arremesso lateral, e é para a equipe do Rio Preto na tentativa do Comercial, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 33254001 99763301. Odonto Company. Olha o Rio Preto chegando. Lançamento perigoso na grande área. Taliba tentou para Gustavo Cabral. Subiu a defesa Comercialina para tirar com o Luan Níger. A bola vem para Juninho. Tenta meter o Leão para o campo de ataque. Lançamento forte demais aqui para o Felipinho. Bola para lateral e arremesso então para a equipe do Rio Preto. Lucas Piauí vem para fazer a reposição. Bate do lateral, bola dominada com Iago Pereira junto ao círculo central. Toca de lado para Bruno Miguel, mais atrás tem Diego Valim. A bola vem na grande área para o goleiro Gustavo. Sai jogando. O time do Comercial marca a saída de bola da equipe do Rio Preto, dificultando a sua ação defensiva. Diego Valim devolve para o goleiro Gustavo. Pressionado pelo Felipinho. Quase o Felipinho consegue marcar. Pressionado no interior da pequena área, o goleiro Gustavo, quase o Felipinho dá um bote, aí ficaria com o gol aberto para ele. Impressionante, o Comercial chega com 2 minutos, criando grande chance de gol. Para tenda atacado, o seu bom negócio começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, tenda atacado, Rádio 79 AM590, você ligado conosco também na nossa página do Facebook, Tati Esportes, @ Tati Esportes, compartilhada hoje na página oficial do Grupo Tati de Comunicação, e conosco também a partir de agora, o X Estudo Ribeirão no Facebook. Você acompanha a Tati também pelo X Tudo Ribeirão. Lateral pro Comercial na esquerda, Felipe Santana, ele arremessa, joga a bola para Guilherme Pitbull, chega a defesa tirando com o Iago Pereira, volta na sobra, Guimariano pro Comercial, fez lançamento na esquerda, buscando a jogada na frente com Danilo Ribeiro, volta para Rafael Tanque, domina bem Tanque, protege, sai da marcação, chega por baixo, tira aberto pro Rio Preto, coloca a bola para peça ofensiva, Guimariano soberano, antes antecipa, deixa a bola pro goleiro Max Muralha, fora da sua grande área, já sai pro jogo, aqui atrás do lado direito com o Guilherme Pitbull, ele faz o passe aqui do lado direito no campo ofensivo, por ali, buscando o Luan Níger, tira a defesa, corta Iago, volta, Luan Níger, insiste o Comercial, bola lançada pra ponta, pra Juninho, chega com ele o zagueiro Diego Valim, empurra a bola, joga pra fora, põe pra lateral, é arremesso lateral então, para a equipe alvinegra, vem Comercial, audácia pura, Leão! Vem com Luan Níger para fazer a cobrança. Vem para a batida de lateral. 0-0 começo de jogo. Luan Níger cobrou para a área para Rafael Tanque. Tentou o domínio. Tira a defesa. Voltou Guilherme Pitbull. Chega para as mãos do goleiro Gustavo. Sai do gol. Faz a defesa o goleiro da equipe do Rio Preto. Placar de 0-0 é o placar Nobre Brasil. Nobre Brasil, resistências elétricas. Acesse o site nobrebrasil.com. Comercial retoma a bola com Luan Níger. Traz a bola pela meia direita, Guilherme Pitbull para Rafael Tanque, ajeitou para o Juninho, cruzou na área para Danilo Ribeiro, tira, afasta a defesa, a sobra Comercialina ali pela meia esquerda, Vitor Hugo encosta, passa, pede bola mais atrás, recebe então de Danilo Ribeiro, joga a bola para a esquerda, Felipe Santana tenta o cruzamento, vai para a grande área, fácil para o goleiro Gustavo. Terminou. Diga aí, Igor Ramos, terminou aonde? Todos os jogos das 3 da tarde terminaram. Desportivo Brasil 2, Votuporanguense 2, Nacional 2, Capivariano 0, Olímpia 1, Batatais 1, Bandeirantes 0, Barretos 0. E aquele amigo nosso, Delay, tá mandando um abraço. Ele tá com a camisa 15, curtindo a nossa transmissão, JV. Legal, bacana. A 15 histórica do Comercial. SBS Peças e Acessórios para a sua moto. A SBS veste você, motociclista, e também a sua moto. SBS Mariana Junqueira Centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde, Henri Nestlé, Jardim Jandaia e Jardim Aeroporto. Bola rolando pra você ligado na nossa transmissão pelo Grupo Tati de Comunicação. 0-0 aqui em Palma Travassos. Comercial avança. Rafael Tanque domina. Opa, tocado por trás. Foi pego pelo Diego Valim. Jogo parado, falta. Campo de ataque. Lado direito ofensivo. Comercial com pressa já bate. Felipinho bate em direção à metade do campo por ali pra Guilherme Pitbull. Solta a bola pra Felipe Santana. Recua um pouco. Dá pra Vitor Hugo. Vitor Hugo aqui atrás da defesa pra Guimariano. Guimariano a Felipinho. Vem a marcação em cima dele do Ataliba. Felipinho levou a melhor. Trouxe aqui na direita para Luan Níger. Domina Rafael Tanque. Vai para a grande área. Luan Níger, ele trabalha a bola com Juninho. Juninho para Luan Níger. Ele recua um pouco. Vem para Guilherme Pitbull. Pitbull ajeitou. Bateu pro gol. Bateu em cima de Iago Pereira. Bola para fora. Lateral na pressão do Leão. Só dá Comercial. Só dá Comercial. Lateral. Luan Níger bate. Ele entrega a bola para Juninho. Para Luan Níger. Tenta fazer a tabela. Volta a bola. bola aqui na ponta direita para Felipinho. Arrumou, tentou espaço para o cruzamento. Força em cima dele, Beto. Tira, afasta o jogador do time do Rio Preto. Na sequência, Lucas Piauí. 0-0 é o placar, Nobre Brasil. Multifutebol, Tati. Pela rádio 79 AM 590. Live do Facebook, na nossa página do Tati Esportes, compartilhada na página oficial do Grupo Tati. E hoje, conosco a partir de agora também pelo Facebook, a página X Tudo Ribeirão. X Tudo Ribeirão. Odonto Companhia Maior do Mundo. Unidade Ribeirão, Avenida Independência, Serrane Brodowski. Ligue 33-25-4001-99-76-33-101. Comercial 0-0 também para a equipe do Rio Preto. Comercial avança lá do lado esquerdo do campo. E ataque tenta chegar por ali com o Felipe Santana. Levou a bola. A bola vai para fora, se perde. Lateral está marcando a saída. Arbitragem. Arremesso lateral. O time do Rio Preto bate. A bola vem na lateral direita com o Luciano. Tenta esticar na frente para Gustavo Cabral. Domina. Junta ele. A defesa no comercial para tirar. Henrique Matos. E também por ali, Vitor Hugo. A bola vem tocada em direção à meia-direita. Aqui no ataque é para Juninho. Perdeu de graça para Lucas Piauí. Arrisca. Bate. Bate mal pro gol. A bola sobe demais. Se perde. Vai para fora. Linha de fundo. E atenção, torcedor do Multifutebol Tati. Vai marcando. Vai registrando o tempo de jogo em Ribeirão, em Palma Travassos. Marco Antônio Torres, Thiago Alcântara, Denis Henrique, Guto Negri registrando. 7 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de partida. Girando o grande placar, Nobre Brasil da Série 3. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo na direção da emoção, Palma Travassos, aqui no Estádio do Leão tem... Comercial! Por enquanto, comercial zero. Rio Preto! Rio Preto também zero, e olha o comercial no ataque, hein? Danilo Ribeiro domina a bola pela esquerda, escapa pertinho dele, passa Felipe Santana, pede bola. Ele domina e já vem a marcação, por isso que ele tem que recuar um pouco mais. Destino lance para Vitor Hugo, faz a passagem aqui para o Guimarães. Mariano tentou uma enfiada de bola para a ponta direita, para Juninho. Chega primeiro Iago Pereira, domina, toma a frente, fica com a bola o volante do time do Rio Preto e sai jogando. Aqui, Igor Ramos, eu confirmo. Placar segue em branco, zero para o comercial, zero também para o Rio Preto, Igor. Nos outros jogos iniciados às 5 da tarde, Penapolense 0, Primavera também 0, Noroeste 0, Linense 0. Já encerrado, Bandeirante 0, Barreto 0. Encerrado também, Olímpia 1, Batatais 1, Nacional 2, Capivariano 0, Desportivo Brasil, Votuporanguense 2-2. Sempre na direção da emoção, no Multifutebol Tati. Olha pro campo de ataque, a chegada perigosa do Rio Preto. Tota tenta enfiar a bola na área do comercial. Chega primeiro aqui atrás, Vitor Hugo. Toma a frente, fica com a bola. Ele traz de lado, dali faz a passagem. Juninho, lançamento feito pra frente, pra Rafael Tanque. Tromba com a defesa adversária. A bola espirra, fica pra Diego Valim, que domina e sai armando a equipe do Rio Preto. Bola branca, João Gilberto. Chegamos a quase 10 minutos de jogo, primeiro tempo. E aí, como começa comercial e Rio Preto, na sua opinião? Até aqui, 0-0, bola branca. Bom, o comercial começa bem melhor, sem dúvida. Só que tem um detalhe, até agora não chutou pro gol. Então esse domínio, assim, aparente, não representa muito para quem precisa de uma vitória. Tem que atacar e tentar realmente ser um pouquinho mais objetivo, criar os caminhos para poder chegar ao gol. É isso aí, mas está bem o comercial. Zero comercial, zero também pro time do Rio Preto. O Rio Preto vem pro ataque de novo com a Taliba, pressionado, tira Guilherme Pitbull, toca Gui Mariano pra Vitor Hugo, recua até a frente da grande área pra Felipe Santana. Lançamento errado do Felipe Santana lá pro Danilo Ribeiro, a bola vai pra fora, se perde, sai em lateral pro time do Rio Preto bater, tendo atacado. Seu bom negócio começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva 1231, tendo atacado. Nobre Brasil, resistências elétricas. E o placar do jogo, 10 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, comercial em Rio Preto. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Conosco a partir de hoje também, no Facebook, a nossa transmissão pelo X-Tudo Ribeirão. X-Tudo Ribeirão retransmitindo o Grupo Tati na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, no grupo de comunicação que mais cresce em todo o país. E aqui com as emoções da Série A3, 12ª rodada, de um total de 15, hein? Chegamos à 12ª rodada. Pro Comercial nessa maratona, é hoje aqui contra o Rio Preto, buscando a vitória, depois quinta, Marília, Bandeirante em Birigui, sábado e terça-feira que vem aqui diante do São José. Jogo parado com falta para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança pelo lado direito de ataque, Igor. É, o Rio Preto tem ali a opção na bola parada. Antes dessa cobrança aí, o camisa número 10 da equipe do Rio Preto estava sentindo, mas está tudo legal com ele. O juizão ali pede para o jogador do Comercial se afastar, obedecer a distância regulamentar para a cobrança da falta, e o Muralha organiza a barreira, temendo aí um cruzamento na área, JV. Vem para a batida, Lucas Piauí, mandou para a área do Comercial, tira, afasta lá dentro. Chegava por ali, Guilherme Pitbull, um pouco mais atrás, recuado, zagueiro Henrique Matos, metendo a bola para a linha de fundo, ela sai em escanteio, a Taliba pega a bola. Vem para fazer o cruzamento, deixa então para o lateral esquerdo, Lucas Piauí bater. Lucas Piauí, de pé trocado, lá do lado direito. Vem para a investida de novo, o time do Rio Preto, multifutebol Tati. 0-0 aqui em Palma Travaço. Lucas Piauí vem pra batida de escanteio, autorizado, pé esquerdo, primeira trave, bola perigosa, tira de dentro da grande área, o Danilo Ribeiro metendo a bola pra fora, bola pra lateral, é novo arremesso lateral agora pra equipe do Rio Preto bater do lado direito da peça ofensiva. Fica por ali mesmo Lucas Piauí pra fazer a reposição, ele bate o lateral, bota muita força na bola pela ponta direita, pro atacante Gustavo Cabral, foi pra fazer o domínio, perdeu a jogada e cometeu a infração na sequência. Falta do lado esquerdo de defesa para a equipe alvinegra, para o Comercial bater. SBS Peças e Acessórios para a sua moto. A SBS veste você, motociclista, e também a sua moto. SBS mais perto de você. 0-0 e o Comercial se posicionando ali com o goleiro Max Muralha para fazer a cobrança da falta. Olhar fixo também lá para frente, buscando alguém. E o Comercial vem, o árbitro apita. Vem Max Muralha no interior da grande área do time comercialino. Ele faz lançamento lá para frente. Sobe, tira Luciano, afasta o lateral direito do Rio Preto. A bola sobra, espirrada. Guilherme Pitbull na sobra. Henrique Matos primeiro para fazer o desarme. Põe a bola, Henrique Matos, para fora, ela sai. Arremesso manual para a equipe do Rio Preto bater no lado direito. Luciano para fazer a reposição, ele arremessa, joga a bola lá na frente, Aguinho vem para fazer o movimento ofensivo, perde, desmancha, jogada aqui atrás, Felipe Santana, de novo joga a bola para lateral, ela sai novo, arremesso lateral para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança. Vem Luciano, cobra, joga lá na frente, de novo responde aqui atrás a defesa comercialina com Felipe Santana, cabeça na bola para lateral, terceiro arremesso lateral consecutivo ali do lado direito de ataque para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança. Tá 0-0, o Comercial precisa da vitória hoje, precisa quebrar esse jejum, ele tem que vencer em casa outra vez, e o dia é hoje. Lateral, Luciano cobra, joga pra grande área, desvia no alto, tota de cabeça, tira Gui Mariano com Henrique Matos no interior da grande área, põe a bola de novo pra fora, é o quarto arremesso lateral seguido para a equipe do Rio Preto, ali do lado direito, hein? Luciano, ele toma impulso, toma uma grande distância ali pro campo de jogo, e agora sim, Luciano vem autorizado, ele arremessa com força pra área, Henrique Matos cabeça na bola de novo. Quinto arremesso lateral para a equipe do Rio Preto bater ali no lado direito, e vem com ele novamente. Pega a bola, enxuga a bola junto à sua camisa, vai se projetando, vai tomar impulso, vem Luciano, arremessa, agora jogou pertinho dele ali, a bola para a presença de Beto, tenta devolver, perdeu, Comercial tenta recuperar a bola na esquerda com Danilo Ribeiro, lá na frente tem Rafael Tanque, aqui na direita tem pedindo aberto, Juninho, falta, marca de arbitragem. Felipinho tentou arrancada ali do lado esquerdo, o árbitro para, marca infração, marca falta e mostra cartão amarelo ali, me pareceu, pro camisa 5, o Beto, hein? Cartão amarelo me pareceu ali para o camisa 5, Beto. Amarelo para o jogador do time do Rio Preto e falta para o Comercial bater já já a informação do Igor. Vem para o campo de ataque o time comercialino. Do lado esquerdo, vai ajeitando para a cobrança da falta. Danilo Ribeiro, mãos na cintura. O Comercial no ataque em busca do gol. Hoje é preciso vencer, só a vitória interessa para o Leão aqui em Palma Travassos. Danilo Ribeiro na bola, pé esquerdo cruzou na área, tentou de cabeça, Vitor Hugo, a bola passa encobrindo o gol de Gustavo e sai. Vitor Hugo subiu, meteu a cabeça na bola, o camisa 8 do Leão, ela subiu, se perdeu e foi pra fora, Igor. É, e confirmando o cartão ali, foi pro 9, o cabeludinho aí, viu, JV? É o Gustavo, ele que recebeu o cartão, veio correndo pra parar um contra-ataque do Comercial, foi advertido, o Leão tem a cobrança mais uma vez na bola parada. E atenção, torcedor do Multifutebol Tati, vai marcando, vai registrando pra você. Aqui o tempo de jogo em Palma Travassos pela Série A3. 16 minutos de jogo, 16 passados, primeiro tempo de partida, girando o grande placar Nobre Brasil da Série A3 do Campeonato Estadual. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo na direção de emoção, até aqui Palma Travassos tem. Comercial! Por enquanto, Leão 0. Rio Preto também 0, Igor Ramos. É, Jorge, hoje tem jogo à noite pela Série A3 do futebol de São Paulo. Tem uma partida desse campeonato marcada para o período da noite. É justamente o duelo entre... Opa, sumiu aqui da tela aqui para mim. É o São José, já confirmo para você. Fui traído aqui, Jorge, a partida da noite. Ó, São José e Marília. Agora sim, São José e Marília jogam às 8 da noite nos Jogos da Tarde. Às 5 horas, Bandeirante 0, Barreto 0. Jogo encerrado às 3 da tarde. Agora às 5, Noroeste 0, Linense 0. Além de Penapolense 0, Primavera 0. Palma Travassos segue 0-0, falta perigosa aqui para o Comercial fazer a cobrança. Luaníger ajeita com muito carinho, 3 passos o separam da bola para fazer o cruzamento. Comercial em busca de um gol importante, Luaníger cruzou na grande área, o goleirão saiu mal, na sobra tentou Danilo Ribeiro, a bola vem entrando, tira debaixo do gol, na isca o jogador do Rio Preto, zagueiro Bruno Miguel. Danilo Ribeiro quase faz o primeiro gol do Leão. Inacreditável, goleirão Gustavo saiu mal na cobrança de falta do Luaníger. Na sobra, Danilo Ribeiro bateu no cantinho. E o zagueiro Bruno Miguel na risca do gol salvou. Quase o primeiro gol alvinegro, tendo atacado o seu bom negócio, começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, tendo atacado, olha o Comercial chegando na esquerda, lançamento feito Filipinho aqui para Juninho, na ponta direita, Juninho vai na investida, ele, Lucas Piauí, Juninho desvia, bate em Lucas Piauí, volta a bola para o lateral esquerdo do Rio Preto, é cercado pelo Juninho, ainda com a bola, Lucas Piauí chuta para frente, ela desvia o Juninho e sai. João Gilberto, bola branca, Comercial teve uma boa oportunidade aí, numa saída equivocada do goleiro do Rio Preto, Gustavo, e quase o Leão faz o seu primeiro gol aqui em Palma Travassos, em bola branca. Verdade, essa superioridade que eu gosto, que vai lá dentro da área, que chuta para gol, que dê trabalho ao goleiro, o goleirão saiu mal, você vê que falha mesmo, né? E o Danilo pegou bem na bola, a bola passou em meio a todos os jogadores e o zagueirão tirou dentro do gol. Realmente uma grande oportunidade que o Comercial criou e que infelizmente o Danilo bateu muito bem e o zagueirão tirou, mas já está chegando. SBS Peças e Acessórios para a sua moto. A SBS veste você motociclista e também a sua moto. SBS Mariana Junqueira Centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde, na Henri Nestlé, Jardim Jandaia e Jardim Aeroporto. SBS, lateral para cobrança o time do Rio Preto, Lucas Piauí arremessa, metida de bola enfiada lá na ponta esquerda para Tiaguinho, ajeita contra a marcação, fecha com ele por ali a defesa comercialina com o zagueiro Henrique Matos, a bola é colocada colocada para lateral pelo jogador Thiaguinho, e com isso tem lateral a equipe comercialina. Luan Níger para cobrança, ele arremessa, dá a bola aqui atrás para Guimariano, devolve a bola para Luan Níger, suspende lá para frente para Danilo Ribeiro, tira Luciano, volta a bola na defesa, Luan Níger rebate para o comercial, tira de cabeça, volta na sequência por ali, tentou tocar Iago Pereira, bate mal, ela sai em definitivo, vai para lateral e arremesso lateral para o comercial bater. Odonto Company, a maior do mundo. Odonto Company, unidade Ribeirão Independência, Serrano e Brodowski. Ligue 3325-4001 e 99763-101. Comercial avança, vem pro campo de ataque. Filipinho toca a bola aqui na direita. Rafael Tanque tentou sair da marcação. Se atrapalha todo ali, cai, reclama falta. O árbitro manda o jogo seguir. Segue com a Taliba recebendo para a equipe do Rio Preto. Entrega a bola por dentro, dá para Thiaguinho. Tem Tota aberto aqui na esquerda. Do outro lado, Gustavo Cabral. Ainda com a bola, a Taliba soltou aqui pro Tota, junto com ele a defesa comercialina com o Luan Níger, chuta mal em cima de Lucas Piauí, ele trabalha com a Taliba para Lucas Piauí, para Tota, vem Rio Preto na linha de fundo para Lucas Piauí, cruzamento feito, tira, afasta que atrasa a defesa comercialina com o Gui Mariano. Mete a bola para fora, ela sai, linha de fundo, escanteio para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança. A Taliba já vem pro levantamento. É o Rio Preto agora pressionando. Pressão do time do Rio Preto. Placar é igual. Já passamos dos 21 minutos. Vamos para 22 da etapa primeira de partida. Vem para a batida de escanteio. A Taliba fechado na área. Ninguém tira. Voltou na sobra. Bateu Luciano. Segura Max Muralha. Da entrada da área, arriscou o lateral Luciano e Max Muralha estava lá para fazer a intervenção, Igor Ramos. Pois é, a Muralha apareceu bem, a primeira vez que foi acionado para valer no ataque do Rio Preto. A equipe visitante tem escanteio pelo setor esquerdo do ataque. E vem comercial, vem para frente, domina a bola, Felipinho entrega para Danilo Ribeiro. Ele vai para a grande área, pode ser agora, Danilo bateu. Gol! É do Leão! Comercial! Minutos de jogo do primeiro tempo. Contra-ataque gigante que começou após uma defesa incrível do goleiro Max Muralha. Ele pegou a bola, meteu lá pela meia esquerda, por onde passava Filipinho, por onde penetrava Danilo Ribeiro. O domínio do Filipinho pro Danilo Ribeiro, pro Filipinho. Filipinho na saída do goleiro, bateu pro gol no canto esquerdo, Filipinho, para marcar o primeiro gol do time comercialino. Filipinho, 11 a dele, avassalador Filipinho, abre o placar pro comercial. Agora 1 pro Leão, 0 pro Rio Preto, 1 a 0, o comercial está na frente. Filipinho, cabeça erguida, no pé, na fé, para colocar o Leão na direção da classificação, Filipinho. Para desencantar na Série A3, para buscar a primeira vitória. E para esperar, porque sua hora vai chegar, Filipinho. Aí o gol para você. Você que está no Facebook, o gol de Filipinho, avassalador. Agora 1 para o comercial, 0 para o Rio Preto. Igor Ramos, o detalhe do gol do Leão, 1-0 aqui na Joia. É, a cobrança de escanteio por parte do Rio Preto foi rápida, mais rápida ainda foi a reposição do goleirão Muralha, que acionou o ataque do comercial e uma bela troca de passes acabou resultando nesse gol que vocês acabaram de ver aí com imagens no Facebook, também na TV. É o Leão na frente, Jorge Vinícius. 1-0. Será que hoje o comercial desencanta? Bela troca de passes no ataque e a conclusão precisa dentro da área, tirando o goleiro que pulou para um canto, a bola foi para o outro. Leão na frente, 1-0, JV. João Gilberto, bola branca. O comercial consegue marcar no primeiro tempo. Faz 1-0 com Filipinho. Tá na frente o time comercialino, hein, João? Verdade. Toda essa agilização significa, sabe o quê? Intensidade. Quer dizer, o time tem que ter intensidade, dizia o português, que é o nosso técnico do Palmeiras. Tem que ter intensidade, senão o time não traz a vibração necessária. A bola que o goleiro defendeu, que ele pôs uma reposição saudável, sadia, pronto, acabou acontecendo o gol. O Filipinho, mais uma vez, sendo bem oportunista e batendo bem na saída do goleiro. Então o Comercial já mostrou no lance anterior, no chute distante do Danilo, que o zagueiro tirou dentro do gol, o Comercial já mostrou que estava pronto, estava próximo do gol. E o gol aconteceu. É muito importante para o Comercial. Um para o Comercial, zero para o Rio Preto. O Comercial vai vencendo a sua terceira partida na Série A3 do Campeonato Paulista. E quer mais o Leão. Juninho com a bola. Ele traz aqui para Luan Níger. Vai na disparada para o campo de ataque. Luan Níger foi tocado pelo Ataliba. Falta e amarelo para o Ataliba. Amarelo para o camisa 7 da equipe do Rio Preto. Falta do Ataliba em cima do Luan Níger. E é falta para o Leão bater. Tendo atacado o seu bom negócio, começa aqui. Avenida Marechal Costa e Silva, 1231. Tendo atacado. Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 3325-4001 e 997-633-101. Unidade Ribeirão Independência, Serrano e Brodowski também. Você conosco na live, na página do Facebook. Página Tati Esportes. Vai compartilhar. Tirando aí, torcedor do Comercial, você na página do Grupo Tati, nós temos com a página compartilhada hoje da transmissão no Grupo Tati, a nossa página oficial, e também no X-Tudo Ribeirão no Facebook, no X-Tudo, tá aí no X-Tudo, compartilhe também. Falta pro Comercial, o Níger bate, metida de bola lá dentro da grande área, tira, afasta Diego Valim, arrepia aqui atrás pra defesa da equipe do Rio Preto, e o Rio Preto vem, hein? Vem com perigo, mas tá marcado impedimento lá do lado direito, corria por ali para fazer o domínio Gustavo Cabral. A arbitragem já marcava a posição irregular do jogador do time do Rio Preto e o jogo tá parado. Atenção, torcedor do Multifutebol Tati, registra a marca, o tempo de jogo aqui em Ribeirão Preto, em Palma Travassos. 27 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de partida, girando o grande placar Nobre Brasil da Série A3. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo, na direção da emoção, em Palma Travassos, até aqui tem... Felipinho, avassalador, Felipinho marcou, camisa 11 do Comercial, Felipinho, Comercial 1. Rio Preto? Rio Preto não tem nada não, Igor Ramos. Multifutebol Tati, em todas as plataformas, pra você, na Rádio 79, Rádio 79, AM590, no Facebook hoje, na página Tati Esportes, no X-Tudo Ribeirão, no compartilhamento na nossa página oficial do Grupo Tati de Comunicação, SBS Peças e Acessórios para sua moto, a SBS veste você motociclista e também a sua moto, SBS mais perto de você. Olha, tem Mariana, Junqueira, Centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde, Henri Nestlé, Jardim Jandaia, Jardim Aeroporto. Mudança no Rio Preto, hein? Mudança no Rio Preto, tá saindo o camisa 5, o Beto, hein? O Beto tá saindo no time do Rio Preto. E havia... Igor Ramos já informa aí essa alteração. E tinha surgido São José do Rio Preto. Ô, Jorge, tinha surgido também um cartão amarelo para o camisa número 7 do Rio Preto, o Ataliba. E na sequência eu vou confirmar a alteração para você. Ainda não tem a imagem aqui, mas já eu te trago essa informação da mudança. A primeira, né, na equipe do Rio Preto, que já tem jogadores amarelados aí. Muito bem, segue aqui em Palma Travassos, 1 para o Comercial, 0 para o Rio Preto. Comercial vai ganhando o seu primeiro jogo como mandante, avança para o ataque com Felipe Santana, enfiada de bola lá para frente para Danilo Ribeiro, grande jogada Danilo Ribeiro, tentou cruzamento, a bola quase entra, quase engana o goleirão Gustavo. O Danilo Ribeiro tentou meter essa bola para o Rafael Tanque. De repente ela veio com um perigo impressionante e quase o Danilo Ribeiro, que quis cruzar, colocou essa bola lá no fundo do gol do goleiro Gustavo da equipe do Rio Preto. Tendo atacado, o seu bom negócio começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, Tendo Atacado. 1-0 Leão, placar Nobre Brasil. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. João Gilberto, bola branca, 1-0, Comercial ganhando o jogo, ganha e ganha com autoridade aqui, não, bola branca? Sem dúvida, ganha bem, jogava bem, só faltava um gol, apertou um pouquinho, realmente o Comercial já tem o seu golzinho, isso aí é fundamental, para que o psicológico funcione, a bola realmente pode entrar mais vezes com aquela velha tranquilidade, porque senão fica o sistema nervoso abalado, a bola não entra, a jogada não sai. Agora, veja bem, a saída do Beto pouco representa, mas o cartão amarelo para a Taliba, eu achei em boa hora. Esse cara joga muito, hein? Está dando um trabalho desgraçado. Eu lembro da Taliba Gaguinho, que jogava na ponta direita, mas esse é no meio de campo, joga muito, hein? Segue 1-0, Comercial ganhando o jogo e avançando com perigo para o campo de ataque. Max Muralha mete a bola para Rafael Tanque, disputa a bola pelo alto com o zagueiro Diego Valim, melhor para ele, ele rola de lado para Bruno Miguel, uma recuada ali perigosa dentro da área para Gustavo, chegou Rafael Tanque para tentar tomar a bola, na verdade ali o Juninho, ele tenta, chuta para frente, volta o Comercial, tenta ficar com a sobra, domina a bola, Danilo Ribeiro cruzou, passa à frente de Rafael Tanque, vem aqui na direita, a bola para Juninho, tira a defesa com Lucas Piauí, voltou, Luan Níger cruzou na grande área, passou, Danilo Ribeiro recebeu, mergulhou, tentou de cabeça lá dentro da grande área, o jogador Vitor Hugo não alcançou a bola, a sobra do Comercial é com Felipe Santana, Felipe Santana se atrapalha um pouco, escorrega, volta, retoma a bola, perde, Luciano tira, afasta, Felipe Santana dá o combate ali, a bola volta para o zagueiro Bruno Miguel, faz lançamento errado lá para frente pro Taliba, tira o zagueiro do Comercial, Gui Mariano metendo para fora a bola. Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 3325-4001 e 99763-101. Unidade Ribeirão, Avenida Independência, Serrano e também Brodowski. Arremesso lateral aqui para a equipe do Rio Preto. 1-0, Comercial ganhando. 1-0 para o Alvinegro. Leão marcou com Felipinho. Ele fez aos 23 minutos deste primeiro tempo. 1-0 para o Comercial. E o jogo parado neste momento, com falta no campo de ataque para a equipe do Rio Preto bater. Cobrança de falta aqui pelo setor esquerdo, aproximadamente ali uns 8, 10 passos da linha de frente da grande área. Igor, pelo lado esquerdo, falta perigosa para o Rio Preto cobrar, hein? É, falta perigosa ali, próxima área do goleiro Max Muralha, pelo setor esquerdo do ataque. Pode ser uma boa para quem pega de perna direita, por isso o goleirão já pede a formação da barreira. A falta foi cometida, reclamou bastante ali o camisa 3 do Comercial, Henrique Matos, mas ele atropelou o atacante do Rio Preto. Quem está ali na cobrança, pegou a bola, é o próprio Ataliba. É ele que está pintando ali para bater, Jorge. 33 minutos de jogo, primeiro tempo. A Taliba vem para a cobrança. Lucas Piauí também chega ali próximo à bola. O árbitro autoriza três jogadores do Comercial na formação da barreira. Partiu a Taliba, bateu, a bola subiu demais e saiu. Atenção, torcedor do Multifutebol Tati vai marcando, vai registrando em palma travassos o tempo de jogo na Série A3. Marco Antônio Torres, com ele, na sua companhia, do lado direito, atrás, na frente, de lado, nosso Thiago Alcântara, hoje, tá ali junto com o nosso Marco Antônio Torres, com Guto Negri, com Denis Henrique, com Júnior Mota, com toda a nossa equipe do Multifutebol Tati. 34 minutos jogados, 34 minutos passados, primeiro tempo, girando, girando comigo, grande placar, Nobre Brasil. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com, comigo na direção da emoção, até aqui tem Comercial. Felipinho marcou, Felipinho fez, Comercial 1, Rio Preto 0, e tem falta agora o Leão pro campo de ataque aqui, falta que também vai levar relativo perigo contra Gustavo, goleiro do Rio Preto, hein? Luan Níger pegou a bola e o Danilo Ribeiro saiu lá do lado esquerdo, veio aqui, se posiciona para ele fazer a cobrança. O Danilo Ribeiro com a perna canhota. Ele vem para a batida de falta. É ele. Ele na bola. Chance para o segundo gol. Audácia pura, Leão. Danilo Ribeiro, autor da assistência do gol de Felipinho. Partiu Danilo, cruzou na grande área. Tenta tirar de cabeça. Iago Pereira na sombra. Chuta para frente. De qualquer maneira, Diego Valim. 1-0, Comercial vencendo aqui. Odonto Company, a maior do mundo. Unidade Ribeirão, Avenida Independência, Serrana e Brodowski também. Olha o Comercial, lançamento feito na área. Rafael Tanque dominou, vai fazer, rolou para Felipinho. Gol! Dele de novo! Felipinho é do Leão! Comercial! Agora aos 34 minutos de jogo do primeiro tempo! Felipinho, avassalador o garoto! Rafael Tanque recebeu dentro da grande área. Ele mesmo poderia ter batido pro gol. Não foi fominha, não. Uma assistência de garçom. Uma assistência de bom leonino. De bom jogador. De um cara que não é fominha. É artilheiro, não é fominha. Rafael Tanque só tocou de lado. E disse pro Felipinho: faz o segundo, garoto. Mete lá dentro, balança a rede de novo. Que assistência precisa do Rafael Tanque para Felipinho. Felipinho de novo. Para minha, para sua, para nossa alegria. Felipinho, avassalador. O Comercial faz 2-0 no primeiro tempo para cima do Rio Preto. E quer mais. Felipinho domina a bola. Ajeita, gira de fora da grande área. Bate pro gol. A bola bate no travessão e sai. Endiabrado. Iluminado. Felipinho, nome do jogo, meteu a bola no travessão do goleiro Gustavo. Era o terceiro do Leão, era o terceiro do Felipinho, quase o terceiro gol. Cabeça erguida, no pé, na raça, na fé, Leão! Pega essa cabeça, liga o pé, vai na fé. No ritmo da primeira vitória. Sonhando de novo, fazendo conta para classificação, o time alvinegro de Ribeirão. 2 para o Comercial, 0 para o Rio Preto. Igor Ramos, o detalhe do segundo gol do Felipinho. Pois é, um lance em que a bola foi alçada lá de trás, lançada num balão do goleiro Max Muralha. Ela quicou no campo de defesa do Rio Preto. Aí uma palhaçada, uma pichotada, uma falha bizarra da dupla Diego Valim e Lucas Piauí. Os dois subiram, cabecearam e a bola foi para trás. Aí sobrou no pé do Tanque. Como você disse, Jorge, não foi egoísta, tinha tudo para bater pro gol. Ele levantou a cabeça, viu a aproximação do Felipinho já dentro da área. E com muita calma, mandou pro fundo da rede um gol de parceria. Do Tanque, que é artilheiro, é o cara do Comercial no ataque. Mas tá fazendo o nome do Felipinho, que é o cara do jogo. 2-0, Leão. 2-0 pro time Comercialino. 2-0 pro time alvinegro. Bola branca, João Gilberto. Olha aí, que parceria bacana, legal nesse gol do Comercial, né? Rafael Tanque. Ele poderia, ele mesmo, ter entrado ali, fuzilado contra o goleiro Gustavo, mas preferiu, ele viu o companheiro do lado, ele preferiu falar pro Felipinho o seguinte: toma que o gol é seu. E aí, com o gol aberto, foi lá para marcar o segundo gol. 2-0 pro Leão, bola branca. É verdade mesmo, é por aí. Ele não foi egoísta, realmente não pensou só nele, e ele é artilheiro do Comercial. Um gol a mais sempre representa alguma coisa, mas ele não se importou com isso. Serviu de fato de garçom, serviu o seu colega que está precisando de moral, já tinha feito 1+1, 2, e hoje realmente é a grande figura do jogo. Todos os anjinhos estão com o Felipinho, ele bateu agora, pensei que fosse entrar, então no travessão. De qualquer forma, o Comercial cresce na parada, ganha no jogo, tudo de bom, realmente, nesse primeiro tempo para o Comercial. 2-0 para o Comercial, primeiro tempo de jogo, Vitor Hugo no lançamento aqui na direita, a bola vem dominada para Juninho, Rafael Tanque vai para a grande área, na área também Felipinho, Danilo Ribeiro lá dentro, Juninho ainda com a bola, rola para trás, prepara na ação ofensiva para Vitor Hugo, a passagem para Luan Níger, em busca do terceiro, agora cruzou Rafael Tanque de cabeça, a bola passa e vai para fora, Rafael Tanque! Rafael Tanque, um desvio na bola de cabeça, tentando tirar do goleiro, tirou demais, foi lá pro lado direito, saiu linha de fundo, tendo atacado o seu bom negócio, começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, tendo atacado, e atenção, torcedor do Multifutebol, Tati marca, registra o tempo de jogo em Palma Travaço. Deixa eu acompanhar esse lance do Comercial. Avança, Danilo Ribeiro, traz a bola para Felipinho. O passe na área, Rafael Tanque dominou para Felipinho de novo. Jogou aqui para Juninho. Bate Juninho. Luan Níger aproxima dele. Tanque pedindo. Pedindo também Felipinho. Juninho tenta o cruzamento. Bate a bola em Lucas Piauí. Volta a bola. É para Juninho. Bolão enfiada na área para Felipinho. Tentou contra a marcação. Divide a zaga. Tira, volta. Toca por último em Vitor Hugo. Bate no zagueiro Lucas e sai. Linha de fundo, escanteio. Comercial faz um primeiro tempo primoroso. Ganha o jogo 2-0. Avassaladores. Se ganhar aqui, a matemática é para classificação, hein? Escanteio para o Leão bater. Danilo Ribeiro bate. Joga a bola pela posição de ponta direita. Dali para Luan Níger. Chega com ele na disputa, na dividida, Luciano. Chuta a bola. Põe para fora, ela sai. Mais um escanteio para o time alvinegro. Vem Comercial para cobrança. Vem Leão, vem na bola com Danilo Ribeiro, vai levantar lá dentro no tumulto pro terceiro gol, Danilo Ribeiro cruzou a primeira trave, tira a faixa de cabeça o zagueiro Bruno Miguel, placar de 2-0 Comercial, estamos no primeiro tempo de partida com 42 minutos de bola rolando, placar Nobre Brasil, Nobre Brasil Resistências Elétricas, acesse o site nobrebrasil.com, Comercial 2-0 pro time do Rio Preto, já, multi-intervalo, tático, comando do Igor Ramos, resultados dos jogos já encerrados, os jogos de momento, classificação atualizada, bola branca, João Gilberto comentando esse primeiro tempo, Comercial avança de novo, bola servida, lançada Felipinho, dominou na entrada da grande área, derrubado, falta nele, barbaridade, tá jogando fino da bola, chamando o jogo, chamando responsabilidade, Felipinho dominou de costas para o marcador, ali à frente da grande área, 2 metros da entrada da grande área, e sofreu o tranco, caiu, foi derrubado, e o Comercial tem uma grande oportunidade, porque aí tem Danilo Ribeiro, daí tem Luan Níger, são bons cobradores. O Comercial já ajeita ali para fazer a cobrança da falta. Finzinho de primeiro tempo. Imagina o terceiro gol aí. Imagina um gol agora, o terceiro para a equipe comercialina. Guilherme Pitbull também próximo do lance. Ele, Danilo Ribeiro. O goleiro do Rio Preto, Gustavo, vai ajeitando ali a formação da sua barreira. 2, 4, 5 jogadores. E o Comercial tem grande oportunidade. Pela posição da bola, pela localização geográfica dela no campo de jogo. Danilo Ribeiro, Guilherme Pitbull. Vem, Leão, para mais um gol, Comercial. É o bafo em busca da vitória. Primeira no seu campo. Campo em Palma Travaços na Série 3. Vamos lá, capricha, capricha. Bate você, Danilo Ribeiro. Danilo Ribeiro e Guilherme Pitbull. O árbitro autoriza. Bate você, Danilo, vai. Bate guarda, bate guarda. Danilo Ribeiro, pé esquerdo, bateu. Gol! De falta, um golaço é do Leão! Comercial! Pagando falta aos 44 minutos! Danilo Ribeiro, avassalador! Era você, o lance! chance era seu, você pegou a bola, fez carinho nela, olhou de uma maneira fixa contra o gol do goleiro Gustavo do Rio Preto, pediu licença pro Pitbull, falou: Pitbull, quem vai bater sou eu. E o Pitbull falou: bate, mas faz, Danilo. E o Danilo Ribeiro bateu com uma competência. Meteu a bola de pé esquerdo no ângulo superior esquerdo do Gustavo. Um golaço de falta. Gol de falta hoje é raridade no futebol paulista brasileiro e no futebol internacional também. 3 a 0 pro Comercial. Danilo Ribeiro, cabeça erguida, com pé, com fé, com talento, com o Leão ganhando em Palma Travasso. No ritmo da primeira vitória, embalando o torcedor comercialino, alegrando a torcida do Bafo e Ribeirão. Quando apita o árbitro, está encerrado o primeiro tempo. 3 para o Comercial, 0 para o Rio Preto. A partir de agora começa o nosso multi-intervalo, Tati, com seu comando. Igor Ramos, vamos lá! A bola parou de rolar. Terminou o primeiro tempo. Começa agora o multi-intervalo, Tati. 17:46, é o nosso multi-intervalo, Tati, que está só começando. E você vai curtir aqui, ó, os gols do Comercial. Vamos lá, são três, né? E esse último, a pintura, né? O Jorge já cantava a bola. Põe no fundo da rede. E aí, que cobrança, que golaço. Você está revivendo aqui comigo, ao lado de João Gilberto também, que vai comentar essa vitória parcial do Comercial por 3 a 0. Os três gols, você verá aqui, já está vendo conosco no Facebook, essa goleada do Leão no primeiro tempo. Meu caro João Gilberto, bola branca. No último jogo, o Comercial saiu com 3 de desvantagem pro intervalo. Agora sai com 3 de vantagem. É um novo momento do Leão, meu caro João Gilberto. Seu destaque manchetado para depois aquele comentário mais tranquilo. O que é que você viu, resumidamente, João, desse primeiro tempo? Bom, do ponto de vista do jogo em si, o Comercial foi superior de cabo a rabo. O único detalhe que me incomodava é que a bola não chegava. Quer dizer, o pessoal não estava de novo chutando para gol. Aí, quando abriu a porteira, meu amigo, passaram os três, né? Exatamente para mostrar que a superioridade podia ser realmente também no placar e até dilatado. Foi o que aconteceu. Fora uma bola no travessão. Então, na história dos gols, logicamente, o mais bonito foi essa falta, né? Sem dúvida. Que falta, hein? Que cobrança. Isso é para quem sabe. Para quem não sabe, bate palma. Mas que pancada. Eu até pensava que o Pitbull ia dar uma rachada, ele chuta forte, mas não, foi muito mais jeito, qualidade do que força, essa batida do garoto do Comercial, Danilo. Agora, no mais, eu diria, Igor, que o goleiro também teve participação importante, goleiro do Comercial, entregando de primeira quase todas as bolas e nos dois primeiros gols. Os gols saíram pelo lançamento feito pelo goleirão Max Muralha. Tudo diferente, tudo de bom, assim foi o Leão. É isso, daqui a pouquinho você volta, João, comenta com calma, analisa esses gols, essa boa participação do Comercial, atropelando o Rio Preto, hein? Você disse bem, o Muralha teve participação no primeiro gol do Comercial. Aliás, vamos mostrar aqui o início dessa jogada, quando o Filipinho recebe, olha só, a bola vem lá do lançamento do goleiro e aí encontra o jogador do Comercial. Vamos mostrar aqui esse lance na íntegra, né? O início da jogada do gol do Comercial. Vocês estão revendo comigo aqui os gols dessa partida, tudo que aconteceu de mais importante no primeiro tempo. Bom, vamos pro intervalinho. Vocês seguem com as imagens aqui, já já a gente volta e fala mais de Comercial e Rio Preto aqui no Multifutebol Tati. Multi podcast Futebol Tati. Oferecimento Odonto Company, a maior do mundo. 16-3325-4001 e 997-63-3101. Unidade Ribeirão Independência, Serrana e Brodowski. Do 24 horas, Posto Triângulo, na Avenida Francisco Junqueira, 1472, aberto 24 horas. Vai ligar para o Posto Triângulo? Fone 3941-5050, aberto 24 horas, Posto Triângulo. Beba com moderação. Vocês pediram e nós atendemos. Carência zero para consultas e exame simples renovada. Planos a partir de R$ 75,51. Ligue 3977-6500. Santa Casa Saúde, ribeirão.com.br. ANS número 41794-7. Responsável técnico médico Dr. Marcelo Bonifácio. CRMSP número 83560. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savegnago, é claro. Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Savegnago. Lava-roupas Omo, R$19,90. Detergente IP com 6 unidades, R$9,54. Kit 3 multiuso Veja, R$8,64. Amaciante Downy no Save Ganhe, só R$15,90. Veja perfumado, 2 litros, R$7,98. No nosso cartão. Tá Combinado, receita de economia no Savegnago. No Box 016 você pode confiar. Aqui tem tudo em um só lugar. Pneu Aro 13 a partir de R$229,90. Aro 14 a partir de R$239,90. Aro 15 a partir de R$249,90. Em até 12 vezes sem juros. E mais, bateria, tudo por R$289,90. Ou em 12 vezes sem juros de R$24,90. Garantia de um ano em peças e serviços. Agende seu horário. Box 016, Avenida Francisco Junqueira, 2888. Futebol Tati. Oferecimento Tenda Atacado. Bom negócio é aqui. Muito bem, 17 horas 52 minutos, estamos de volta aqui com o nosso multi-intervalo Tati. Já atualizo os resultados da Série 3. A situação de momento, tudo que está acontecendo nesta tarde pelo Campeonato Paulista. Eu dizia antes do intervalo, né? Estávamos mostrando aqui os gols. E eu falava, né, João, que o segundo gol nasceu dos pés do goleiro Muralha. Vamos ver esse lance. Vamos ver o lance. Vamos lá pôr aqui na nossa produção, pondo aqui o lance. Vamos lá? Para a gente mostrar aqui no Facebook, para quem está curtindo a nossa transmissão. O nascedouro da jogada, a falha da dupla de zaga. Vejam só, o lançamento do Max. A bola bate ali na cabeça do zagueiro, os dois se atrapalharam, né? O Diego e o Lucas. Aí, a bola sobrou pro Tanque, levantou a cabeça, tinha tudo para fazer o gol, ele tocou pro Filipinho. Tanto é que foi abraçado ali primeiro pelo Guilherme Pitbull, reconhecendo a importância do Tanque não ter sido fominha na jogada, feito uma assistência e aí o gol do Filipinho. É um comercial bem diferente, hein, João? Comercial aceso. É aquele comercial do segundo tempo lá de Lins, hein, João? Bastante intenso. Quer vibrar, quer trabalhar, quer correr atrás. Bota pra roda, pra quebrar. Quer dizer, eu acho importantíssimo o trabalho do comercial hoje, repetindo tudo aquilo que foi no segundo tempo, em que ele voltou a credibilidade. Quando terminou o jogo lá no 4x4, que a gente dizia, pô, isso foi quase um milagre, realmente a redenção. E isso parece que deu sequência, aquele espírito continuou no jogo de hoje. E com isso o comercial estava bem no jogo, mas só faltava ser mais intenso em relação à procura do gol. E daí deu no que deu. Você agilizando a jogada, e principalmente como foi importantíssimo, a colocação da devolução de bola do goleiro foi no primeiro e também foi no segundo gol. Quer dizer, ele teve participação nos dois primeiros gols. Eu acho que, inclusive, o Max não foi só importante nesse momento, mas também importante em duas defesas muito importantes nessa hora de pegar e repor. Pegar imediatamente, repor a bola lá na frente, com um lançamento quase que perfeito. Então, eu acho que o Comercial vai muito bem, obrigado. Ele encontra alguma dificuldade no meio de campo, porque eu estava comentando até que o Ataliba, cabecinha loira, certo? Cabecinha queimadinho, ele, nessa altura do campeonato, talvez seja o melhor jogador do time deles. Joga bem, briga bem, já recebeu o cartão amarelo, é um volante trabalhador. Foi só, praticamente, que eu vi nesse time do Rio Preto. Então, já que é assim, nós somos melhor, vamos ganhar. Então tá aí, 3-0, um placar que diz tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo, Igor. Muito bem, os resultados da rodada nesse momento, Penapolense 0, Primavera 0, além da vitória do Comercial 3-0, vitória parcial para cima do Rio Preto, outro jogo em andamento que diz muito respeito aqui ao Comercial, que é importante, o Linense, né, não é, ganhar, o Noroeste vai empatando com o Linense que está numa posição dentro da zona de classificação, 19 pontos, é um time que hoje não é um concorrente do Comercial. Esse jogo, Penapolense Primavera, esse interessa ainda mais porque o Primavera é o sétimo colocado com 17 pontos e o Penapolense é lanterna. Esse empate aqui é muito bom, porque segura um time lá embaixo e impede que o Primavera também dê uma esticada. O Comercial ganhando está indo a 15 e aí está ficando nesse momento na 12ª colocação, junto com o Capivariani, junto do Bandeirante, né? E o Desportivo Brasil tem 16 e o primeiro time na zona de classificação tem 17, que é justamente a equipe do São José, que joga à noite diante do Marília. Essa partida será às 8 horas da noite lá em São José dos Campos. Jogos encerrados, Bandeirantes 0, Barretos 0, Olímpia 1, Batatais 1, bom resultado para o Comercial em termos de luta contra rebaixamento. Nacional 2, Capivariano 0, Desportivo Brasil 2, Votuporanguense também 2. Situação de momento aí, JV, no estádio Palma Travassos, equipes já retornando, vamos... Ainda não. Pode seguir. Ah, ok, vamos aqui então, seguindo, João, para esse segundo tempo, né, o Comercial lá na partida diante do Linense, a bronca do Betão foi monstruosa, deve ter sido aquela bronca para ligar o time do 220, além, é claro, de ter orientado a formação do time para um segundo tempo melhor e tudo mais. Hoje, João, o Betão deve estar usando aquela partida como exemplo, olha... Nós temos que ficar atentos para que o Rio Preto não faça o que nós fizemos lá com o Linense. Ou seja, um Comercial ligado para manter essa vantagem e do jeito que está aí, de repente até ampliar, né, João? Já está escuro na joia. Olha lá, João, imagens do Palma Travassos. Verdade, está uma escuridão danada. Bom, eu acho que você tem razão nesse sentido. O técnico deve ter dado mesmo uma bronca danada naquele, né, time que, de repente, né, deu uma cochilada e tomou 4 gols. E estava bem no jogo, fez o primeiro. Então, realmente, ali faltou aquele negócio, aquela vibração. Então, eu acho que no jogo de hoje, o Comercial foi muito vibrante. Foi um time que foi aquilo que aconteceu praticamente em Lins. Quer dizer, empenhado, dedicado, entendeu? Dividindo, chegando junto. Eu estava analisando esse meio de campo do Comercial, por exemplo. Deu uma melhorada com essa presença do Danilo, que não é brincadeira. O meio de campo cresceu muito. Vitor Hugo cresceu, Juninho está aparecendo pouco no jogo. Guilherme Pitbull joga tudo. Então é um meio de campo que parece que começou a dialogar. Apesar de que os melhores momentos foram gerados pelas bolas alongadas do goleirão, do goleiro Max Muralha, eu diria que em alguns instantes esse meio de campo se impôs, mostrou cara feia, criou, certo? E lá na frente, o que que aconteceu com o Filipinho hoje? Desencantou. E, consequentemente, a gente fica na expectativa de que tudo seja no segundo tempo. Vai mudar. Isso, o mesmo Comercial. Pois é, a equipe do Rio Preto já se prepara ali para uma mudança, aliás, duas, né? Tem jogadores à beira do gramado, realmente, daqui fica bem difícil a gente identificar a numeração, 16. Né? 8 e 16. A câmera tá lá, Jorge, né? Lá na Plínio, na distância. 8 e 16, né? O 8 vai embora. Não, peraí, Jorge, quem tá entrando aí? Não é? É o 8, o Clebinho, e o 16, Afonso. Ah, tá, os dois que vão entrar. Por enquanto não subiu a placa de quem sai. Então, Clebinho com a 8, João... Deve ser um homem de meio campo e 16 Afonso, certamente um atacante. Daqui a pouco sobe a placa, Clebinho informando aquele, quem né? sai. Clebinho não é aquele, não, né? Aquele que jogou no Botafogo, não, né, Igor? Clebinho. 17h59, daqui a pouco confirmo, João, não tem essa informação. Tem mais um jogador em aquecimento ali, é o preparador físico. É o preparador físico. Não é ele. Sim, eu tô dizendo que tem mais um ali no processo de aquecimento, é o preparador físico da equipe do Rio Preto, organizando ali a entrada dos atletas. Comercial não voltou ainda. O técnico Betão tá chamando a atenção dos jogadores, pedindo para que o Comercial volte aceso, ligadão no segundo tempo. Voltando agora. Tá voltando agora, Jorge? Nós temos uma diferença grande aqui de tempo da imagem gerada. 15? São 15 segundos, Às vezes muda, né? Agora eu vou ter que fazer essa conta de novo, a hora que apitar. E você me ajuda aí no lance? Quando você pede detalhe, ainda nem via jogado, mas tudo bem. 18 horas, pontualmente. Tenho pedido pouco, você percebeu, né? Mas pode pedir bastante. Aí eu entro no clima, mas é aquele delayzão pra gente poder acompanhar e ver e tal. Comercial volta no pique, já eu informo. Emoções garantidas para o segundo tempo. Vem mais gol aí. O Jorge vai gastar toda a garganta que ele tem economizado em alguns jogos aí. Não do Comercial, mas do Comercial hoje ele vai gritar mais gols, certamente. Voltamos a Palma Travassos, onde está o Jorge Vinícius para as emoções de Comercial e Rio Preto. Jorge Vinícius. Muito bem, na direção da emoção, os dois jogadores que saíram, Igor, Gustavo Cabral e Tota. O 10 e o 9 no time do Rio Preto, tá bom? Para as entradas do Clebinho e do Afonso. Saíram o 9 e o 10. São estas duas as alterações. No intervalo, o Comercial volta com os mesmos 11 titulares do primeiro tempo. 3-0 pro Leão, hein? Como estão os refletores aí, Jorge? Só pra gente entender. Com muitas ausências aí de lâmpadas ou não? Porque aqui o pessoal da TV, eles não têm aquele recurso de compensar, então já viu, né? Autoriza o árbitro com a saída do Comercial. Bola rolando, começa o segundo tempo em Palma Travassos. Jorge Vinícius. Sempre na direção da emoção no Multifutebol Tati. Grupo Tati. Avança o time do Comercial, roubada de bola aqui na esquerda, Danilo Ribeiro tenta, bate pra fora. Danilo Ribeiro numa falha da defesa do Rio Preto, mais uma. Agora ele não foi o que foi Rafael Tanque no gol do Felipinho, ele não foi parceiro, ele levou a bola com ele, o Felipinho abriu de lado, o Rafael Tanque mais à frente, avançado. E o Danilo Ribeiro preferiu chutar pro gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Poderia pintar agora o quarto gol do time comercialino, Igor Ramos, impressionante, hein? Faltou capricho na conclusão, né? Ele nem acreditou, ficou com as mãos sobre a cabeça, lamentando o chute, porque pegou mal, né? Chutou a bola, subiu e tinha até a oportunidade de invadir um pouco mais a área. Pegou de perna esquerda, sem direção, mas já deu pra ver. O Rio Preto bate cabeça, essa dupla de zaga se confunde a todo instante. O Comercial se armar direitinho, se organizar certinho, hein, Jorge? Vai pra rede mais vezes, hein? Pois é, 3-0, já teve chance de marcar no primeiro minuto do segundo tempo, o quarto gol, incrível, e agora tem jogador do Comercial caído, está sendo retirado de campo nesse momento, o Lucas Chalon, camisa número 18, está ali à beira do gramado, processo final de aquecimento, para poder entrar, uma baixa também no time comercialino, Igor Ramos. E a imagem fica no goleiro. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, hein? E eles deixam a imagem aqui no goleiro, que tá ali com a mão na cintura para bater um tiro de meta. Impressionante. O resto do campo eles não mostram, Jorge. Só para ilustrar aqui a imagem que nós recebemos aqui no estúdio. Tá ali o Chalon, que é o 18, tem entrado em todas as partidas praticamente. É um bom jogador, tem se destacado. E ali saindo na maca é o Henrique Matos, é isso? Henrique Matos, tá. Tava fora de campo, agora pediu autorização para ainda não, nem nem entrou não, desistiu, exato, não tem mais condição de jogo, Henrique Matos, e aí o Lucas Chalon ali esperando a bola sair para entrar. Comercial neste momento com 10 em campo, mas ganhando o jogo 3-0 diante do Rio Preto, que tem bola dominada com Lucas Piauí. Bola dominada então lá pelo lado esquerdo, ele vem, ajeita por dentro, Clebinho passa, encosta aqui na direita, tentativa do lançamento, tenta a defesa do Comercial tirar, vem a bola preparada para Luciano, prepara para o pé direito também, tenta o cruzamento interior da grande área, tira aqui atrás, Pitbull volta, bola para a equipe do Rio Preto, é no setor direito. Tenta fazer o passe, perde a bola, Iago Pereira volta pro Comercial, tenta escapar no contra-ataque, cai por ali o jogador do time comercialino, Juninho manda seguir a jogada, o árbitro, e a bola vem colocada pra lateral, na tentativa do Felipe Santana, primeiro no movimento feito dele, lá do lado esquerdo, e agora sim, o Lucas Chalon em campo no time do Comercial, Igor. Em campo, 18, primeira alteração do técnico Betão Alcântara, Igor. É, e vamos observar que mudança tática ele faz, porque vai ficar sem um zagueiro, mas certamente vai recuar alguém ali para fazer aquela função, talvez o Pitbull jogue um pouquinho mais recuado, porque o Chalon tem características mais ofensivas, né? Vamos aguardar como é que ele distribui taticamente, aí você pode até dar uma visão pra gente já, JV. É, pelo que eu tô vendo já, né, no primeiro movimento aqui atrás, Vitor Hugo joga um pouco mais recuado, tá? Então o volante Vitor Hugo recua um pouco mais para fazer a parceria ali com o Guimariano. E o Comercial, então, mais ofensivo, né? Lucas Chalon já vem para a primeira tentativa dele aqui do lado esquerdo. Sai da marcação, arbitragem marca. Marca saída de bola, lateral para a equipe do Rio Preto. Bola branca, João Gilberto. Começa o segundo tempo. Comercial no primeiro minuto já criou uma chance para marcar o quarto gol aqui com o Danilo Ribeiro. Meteu para fora. De repente, machuca-se Henrique Mato, sai. Sai um zagueiro, entra um atacante. O começo do segundo tempo é eletrizante também, hein, Bola Branca? Já começou bem aquecido mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Agora eu pergunto, quem cobrou uma falta de pé esquerdo com tanta perfeição, você não acha que também você, eu me animaria. Quando ele pegou a bola e chegou entrando na área, eu me animaria em bater. Estou com o pé certinho hoje, pé inteiro, aí ele errou, agora foi fora e tal, mas eu não lembraria, nem que eu tinha colega, que eu tivesse colega ali perto, não lembraria não, eu meteria uma canhota em defesa dele, hein? Porque depois de uma falta como aquela que ele cobrou, ele está perdoado, pode errar. Agora, com relação à saída do Henrique Mato, essa mudança, a puxadinha para trás, que pode ser tanto do Pitbull, quanto do Juninho, ou do Vitor Hugo, praticamente tudo dá na mesma aí, porque são todos jogadores que têm essa condição de ajudar e auxiliar. Mas, pelo amor de Deus, acho que o Comercial tem tudo para ampliar esse marcador. Segue 3 para agora. O Comercial. 0 para o time do Rio Preto, 3-0. O Comercial que estava com um saldo de gol zerado, tinha feito 16 e sofrido 16, agora tem um saldo positivo de 3 gols. Isso é importante aí para o time que vai agora buscar classificação. Não tem outro caminho Comercial nos próximos jogos. Ah, são jogos complicados, difíceis, sim, esse campeonato não tem jogo fácil, né? E no jogo fácil que foi aqui contra o Penapolense, com um a mais o tempo todo, praticamente, o Comercial não conseguiu vencer o Lanterna Penapolense, jogando aqui em Palma Travassos. Hoje não, hoje é um time diferente, né? Como foi o segundo tempo em Lins, quando perdia por 4-1, empatou de forma heróica 4-4 e veio com o mesmo espírito para encarar o time do Rio Preto, né? Agora sim, 3-0, ganha bem, ganha com autoridade o time Comercialino. Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 33-25-4001, 99-76-33-101. Unidade Ribeirão, Avenida Independência, Serrana e Brodowski. Jogo aqui parado, falta para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança. É pelo lado direito. Por ali, Clebinho, ali também o lateral esquerdo, Lucas Piauí. Eles vão ajeitando para fazer a cobrança. Você, Igor, disse com relação à situação dos refletores, infelizmente é uma escuridão, né? É uma escuridão. Faltam lâmpadas ali, infelizmente a situação é essa, né? A noite aqui, jogo aqui à noite é complicado. E o Comercial tinha pedido, Jorge, para a partida ser às 16h, não teve nenhuma resposta da Federação. O Comercial é um dos poucos times que tem jogado sempre às 17h aqui em Ribeirão Preto. Pois é, placar de 3 para o Comercial, 0 para o Rio Preto. Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui. Avenida Marechal Costa e Silva, 1231. Tenda Atacado. Tem bola o time Comercialino. Vem buscar na metade do campo. Felipinho passa aqui na esquerda, pede Danilo Ribeiro. Mais aberto Felipe Santana. Lançamento para ele, estica a perna, evita a saída da bola pela lateral. Não, sai com bola e tudo, Felipe Santana. Arremesso lateral para a equipe do Rio Preto bater. Placar de 3-0, Comercial ganha o jogo, 3-0 pro Leão. SBS peças e acessórios para sua moto, a SBS veste você motociclista e também a sua moto, SBS mais perto de você. Tenta chegar com a Taliba, o time do Rio Preto pro ataque, falta, foi tocado, falta de Juninho pra cima do Taliba, do 7 do Comercial pra cima do 7 do Rio Preto. Clebinho com a bola, ajeita pra fazer a cobrança de falta, deixa um pouco mais atrás pro zagueirão do time, Bruno Miguel. Léo. Bate a falta, começa tudo de novo aqui atrás do seu sistema defensivo, a equipe de São José do Rio Preto. 3-0 Comercial, Comercial ganha o seu primeiro jogo em Palma Travassos na Série A3 desta temporada. E a vitória chegando em boa hora. A vitória chegando em bom momento, porque o time vai a 15 pontos neste momento. E está na briga agora, entra de novo na briga por classificação no Campeonato Paulista da Série A3. Esta que é a grande verdade. O Batatais hoje empatou contra o Olímpia. Comercial está ganhando, quer dizer, são mais 4 pontos abertos com relação ao Batatais, né? Então, o Batatais, que tinha 4 pontos de diferença, caiu para 3, Comercial está fazendo 3 agora, então mais 4. E vem Comercial, Danilo Ribeiro domina, escapa na esquerda, faz o cruzamento e a bola cruza toda a extensão da grande área. Tentativa do lado esquerdo, de novo do time comercialino. Bola na rede, tem gol. Gol aonde, Igor? Lá em Bauru, é gol do Linense. Agora Noroeste 0, Linense 1, gol do Mário. O Mário, Jorge. Ué, mas o Mário tá no Linense? O Mário. Então, mas o Mário tá no Linense? É aquele? Ele mesmo. Ah, rapaz. Pergunta aí pra mim. É, placar de 3 para o Comercial, 0 para o Rio Preto. E atenção, torcedor, o Multifutebol Tati marca, registra o tempo de jogo em Palma Travassos. 7 minutos e meio, etapa complementar, girando, girando, grande placar, Nobre Brasil da Série A3. Décima segunda rodada, Nobre Brasil Resistências Elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo, Palma Travassos, na direção da emoção tem... Comercial! Um, dois, três pro Leão. Rio Preto! Rio Preto 0, 3-0 pro Bafo por aqui, por enquanto, Igor. Pois é, Jorge, nos outros jogos já encerrados, é bom a gente repetir aqui, o Bandeirante 0, Barreto 0, Olímpia 1, Batatais 1, Nacional 2, Capivariano 0, Desportivo Brasil 2, Voto Poranguense 2, jogos das 3 da tarde, agora 5, Noroeste 0, Linense 1, e à noite tem São José e Marília. Pelo grupo Tati de Comunicação, na live do Facebook, Tati Esportes, no Facebook do grupo Tati de Comunicação e no X-Tudo Ribeirão, que a partir de agora também está com a gente nessa parceria aí de transmissão de jogos do Multifutebol Tati, a retransmissão aqui 3-0 Comercial. Afonso tem bola dominada, traz a bola para Luciano. Comercial aperta, apavora ali para tomar a bola e toma com Juninho. Boa enfiada de bola pela meia direita, só que com muita força, passou por ali, passou pelo Felipinho, volta a bola recuada para o goleiro Gustavo, que rifa, chuta a bola de qualquer jeito, vai para frente no ataque com a Taliba, protege, sofre falta, foi empurrado, falta, pega a arbitragem, falta de Luan Níger, jogo parado, é para a equipe do Rio Preto bater e sair jogando, tendo atacado o seu bom negócio, começa aqui, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, olha o Rio Preto chegando, Luciano recebeu na grande área, invadiu, bateu cruzado, Luan Níger chegou para tirar, escorando da grande área, salva-se o time comercialino de tomar o primeiro gol, quase Luciano faz, quase o primeiro gol do Rio Preto, lateral Luciano mesmo para reposição, ele bate o lateral, entrega para Taliba, tocado no tornozelo, desaba Taliba, e é falta para o Rio Preto bater, Igor, aqui pela posição de ponta direita, mas quase o Rio Preto marcou, hein? Foi, o Rio Preto chegou, né, tenta apertar no comecinho. A defesa do Muralha ali no lance anterior, importante, Rio Preto tenta pressionar, né? O Comercial se organiza, tá ganhando 3-0, mas essa aí tinha endereço certo, se não tivesse o pezinho salvador ali do defensor do Leão. É, placar de 3-0 e Rio Preto vem. Vem para cobrança de falta, Lucas Piauí posicionado, quase que um escanteio aqui pro time do Rio Preto pelo lado direito. 3-0, Leão, partiu, Lucas Piauí, direto, Max Muralha! Max Muralha chegou bem, armado o contra-ataque perigoso do Comercial com Lucas Chalon, passa na grande área Felipinho, Lucas Chalon foi levando, derrubado, penalidade máxima! Penalidade! velocidade máxima em cima de Lucas Chalon. Ele pegou a bola, meteu na frente e falou: sigam-me, derrubem-me, peguem-me. Aí quando foram pegar ele já estava lá dentro da grande área. Penalidade máxima para o Comercial bater aqui em Palma Travassos, os Igor. Olha que jogada, Jorge. O cara pega a bola no campo de defesa e chega na grande área derrubado. É aquele lance para ficar marcado, né? Melhor que isso, só se ele marcasse o gol mesmo. Nessa linda jogada individual de velocidade, foi derrubado pelo camisa 17, o Rian. E aí, pênalti bem marcado. Que linda jogada do Chalon, que tem entrado nos outros jogos e feito a diferença em alguns momentos, né? Agora ele consegue esse pênalti, o Comercial tem a chance de ampliar. Tanque vem pra bola para fazer o seu e fazer justiça também, depois de ser aquela, dar aquela assistência bacana, né? Quem sabe agora ele vai pra rede, Jorge, marcando mais um com a camisa do Leão. 14 minutos e o jogo, etapa complementar. Pênalti aqui em Palma Travassos para o Comercial. 3-0 para o placar virar goleada. Pega a bola o artilheiro Rafael Tanque. No centro do gol, Gustavo. Rafael Tanque, autor de uma assistência de amigo, de parceiro hoje para um dos gols do Felipinho. Agora é sua vez, Tanque. Chegou o seu momento no jogo. Pênalti para o Comercial, 14 minutos e meio, segundo tempo. Rafael Tanque, grande distância, autorizado. Vem para mais um gol, Leão. Rafael Tanque, partiu, bateu. Gol! É do Leão, do artilheiro Tanque! Comercial! Rafael Tanque, avassalador! Pênalti bem batido, bola pro canto esquerdo, goleiro Gustavo pro canto direito. 1, 2, 3, 4, virou goleada. 1, 2, 3, 4, virou goleada do Bafo. Goleada do Bafo, 4-0 pra cima do Rio Preto. Impressionante. Volta a marcar 4 gols no mesmo jogo, Comercial, de forma seguida. Rafael Tanque de pênalti. Faz aos 14 minutos e meio do segundo tempo, o quarto gol do time alvinegro. Tava faltando o do Rafael Tanque, do artilheiro. E pênalti, foi para converter. Não desperdiçou hoje, não. Rafael Tanque avassalador. Cabeça erguida, com pé, na fé. O Leão goleia em Ribeirão, em Palma Travasso. No ritmo da vitória comercialina. 4-0. 4-0 e cabe mais, Comercial, que avança de novo com perigo pro campo, de ataque, Rafael Tanque domina a bola pela direita, chega a defesa do Rio Preto para tirar com Lucas Piauí. O detalhe, Igor Ramos, do quarto gol do Comercial, 4-0, virou goleada em Palma Travassos, Igor. É, e olha só, bateu muito bem, né? Até com uma paradinha, deu uma enganada no goleiro, foi para lá, foi para cá, o goleirão caiu, bateu muito bem no canto, Tanque, bom jogador, foi lá, tirou o goleiro, deslocou, bola no canto, goleiro no outro, é o Leão fazendo uma goleada que há muito tempo não fazia, 4-0, dá pra dizer que a vitória tá garantida? Acho que tá, né? Leão vence, desencabula em casa, só se uma catástrofe acontecer, a primeira vitória do Leão nesta Série 3. Não, se o Comercial não ganhar esse jogo, pelo amor de Deus, eu largo a minha profissão, pelo aí amor não dá. Deus. Vai mudar o Comercial, Felipinho... Acho que o Felipinho vai sair ou não? Não sei, ou o Tiaguinho, não sei, acho que é o Tiaguinho no Rio Preto. Mas bola branca, João Gilberto. É o Tiaguinho que sai para a entrada do 15 no Rio Preto, o Igor informa já já. E já já mudança no Comercial também, o camisa 17 do time comercialino vem aí, o Gabriel Duarte. Mas bola branca, João Gilberto, 4-0. Virou goleada em Palma Travassos, oitavo gol do Rafael Tanque no campeonato, hein, bola branca? Que beleza, hein? Olha, foi muito mais do que o pedido. Tá louco, 4-0, realmente já é um placar bonito. Mas você disse, é verdade, cabe mais. Se quiser, se apertar um pouquinho mais, o Comercial amplia, né? Vai fazer aquela maior goleada do campeonato, porque, de fato, o pessoal do Comercial, os jogadores do Comercial, realmente estão bem inspirados. Está tudo dando certo. Você vê, esse segundo tempo, essa entrada providencial do Chalão, entrou para ele, o jogo é dele. Quer dizer, por quê? O Comercial está usando o contra-ataque para surpreender. E ele pegou a bola que veio do goleiro, foi dragando, entrou realmente na área e recebeu o pênalti. É o jogo para ele, para o Chalão. Quer dizer, e vai, deve acontecer mais vezes durante essa partida. O placar é tranquilo, o Comercial joga bem. Eu estou até imaginando em mais alguns gols. É isso aí. Placar de 4-0 para o Comercial. Mudança no Rio Preto. Duas alterações do time comercialino também. Igor Ramos já informa pra gente, pode ser agora que o jogo tá parado na defesa, falta pro Leão fazer a cobrança, Igor. Pois é, Jorge, ainda sem a imagem aqui, daqui a pouquinho eu trago as informações das mudanças no Leão. Muito bem, entraram Aguinaldo com a 15 e o camisa 17, Gabriel Duarte. Um que saiu foi o Felipinho, o outro... O cidadão ali que ergue a placa eletrônica ergueu de uma forma rápida, que ele estava mais preocupado em voltar ali e sentar. Quem é que saiu? Não levantou. E a imagem não fica justamente ali onde a gente aguarda para ver, né? Que é no quarto árbitro ali. Eles não mostram, ficam mostrando um outro lance totalmente aleatório. Enfim, é triste fazer assim, né? A gente fica com uma dificuldade aqui porque a imagem que chega para a gente, ela não é completa. Daqui a pouquinho eu busco essa informação aqui. 4 para o Comercial, 0 para o time do Rio Preto. E atenção, torcedor, o Multifutebol Tati vai marcando, vai registrando o tempo de jogo em Palma Travassos. 20 minutos jogados de bola rolando. Marco Antônio Torres registrando, marcando comigo, Marco Antônio Torres, Thiago Alcântara, Guto Negri. Denis Henrique, conosco também, Júnior Mota, com toda a nossa equipe do Multifutebol Tati. 20 minutos já de jogo, etapa complementar. Girando, grande placar, Nobre Brasil da Série 3 do Campeonato Paulista. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo na direção da emoção, Palma Travassos, até aqui tem... Comercial! 1, 2, 3, 4 e vem mais Comercial. Avança pela direita, Chalão faz o cruzamento, o goleiro desvia, a bola vai entrando. Tira na risca do gol, zagueiro Bruno Miguel. Volta a bola pro Leão, Gabriel Duarte à frente da grande área. Ele tenta tirar do marcador, volta a bola, domina pelo lado esquerdo do time alvinegro, vem para Danilo Ribeiro, prepara para o pé esquerdo, protege, joga a bola para frente da grande área, batida de Guilherme Pitbull para fora, chuta pelo alto Guilherme Pitbull, quase o quinto gol, faltou pouco, de novo o zagueirão Bruno Miguel na risca, salvou o time do Rio Preto, Igor. Salvou, Jorge, salvou ali o que seria mais um gol. E ó, só confirmando a mudança aqui, saiu o Felipe, o lateral foi embora, o Felipe Santana. E vem pro campo, é ataque de novo, o Comercial, bola lançada ali do Aguinaldo na direita pro Gabriel Duarte, tocado falta. Falta em cima dele, falta em cima de Gabriel Duarte, é falta pro Comercial bater. Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 3325-4001 ou 997-633-101, você ligado conosco no Multifutebol Tati, ligado na grande emoção que a torcida comercialina sente, porque o Leão tá vencendo, tá goleando 4-0 e tá ganhando o seu primeiro jogo como mandante na Série 3. Falta perigosa em busca do quinto gol. Luan Níger vem pra bola, vai ser autorizado. Levantamento feito lá pra grande área de Luan Níger, desvio de cabeça por baixo e a defesa do goleiro. Lucas Chalon se abaixou ali, cabeceou, e o goleiro Gustavo agora não rebateu. Chuta lá pra frente. 4 para o Comercial, 0 para o Rio Preto no placar Nobre Brasil. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui. Tenda Atacado, Avenida Marechal Costa e Silva, 1231, Tenda Atacado. Depois do jogo, você acompanha um resumo aqui do que rolou no jogo entre Comercial e Rio Preto. Com bola branca, João Gilberto com Igor Ramos. Porque 19h nós temos o programa Mentoria. Você não vai perder absolutamente nada. E aí o Mentoria começando às 19h para você com o comando de Chay Zayer. Vem para o campo e ataca o time do Rio Preto. Domina a bola, Clebinho faz lançamento à grande área para Lucas Piauí. Está marcado o impedimento. Marcado o impedimento do time do Rio Preto lá na frente. E o jogo está parado. SBS Peças e Acessórios para a sua moto. A SBS veste você motociclista e também a sua moto. SBS mais perto de você. Mariana Junqueira, Centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde, na Henri Nestlé, Jardim Jandaia e Jardim Aeroporto. 4-0 Comercial. O Leão tá sobrando. Comercial sobra em Palma Travassos e busca mais um gol. Lançamento feito na esquerda do goleiro Max Muralha para o Danilo Ribeiro, invadiu a grande área. Tentativa por ali, se atrapalha um pouco e a bola volta dominada para o goleiro Gustavo. João Gilberto, bola branca, 4-0. Placar avassalador, você fala já já. O Comercial avança com perigo na direita. Loníger encosta, passa, pé de bola, Aguinaldo. Rolou para trás, vai, Pitbull bate. Pitbull bateu e a bola subiu de novo. E eu gosto do Pitbull porque é um cara que arrisca de fora da grande área, né? Tem muito jogador medroso, né? Mas o Pitbull, ele tem uma força impressionante na perna direita. A bola perto da grande área, fora da grande área. Ele vê chance, clareou, ele bate pro gol. E agora o Comercial vai fazer mais duas alterações. Deixa eu seguir certinho aqui, senão o homem da placa me pega de calça curta de novo, ó. Tá saindo agora o Rafael Tanque. Rafael Tanque tá saindo para a entrada do Guatapará. E vai sair também o Guilherme Pitbull para a entrada do Otávio. Então tá aí. Eu não perder aqui essa sequência, viu, Igor? Te auxiliando aí. Já anotei, é porque eu não tenho essa imagem ainda. Você está no estádio, está bem à frente. E além de estar à frente, o diretor de imagem que está aí, agora que ele mostra, viu, Jorge? Mas não é, né, diretor? É, né? Horrível, né? Não, eu tô brincando, diretor de imagem. A bola está aqui, o bicho pegando no meio campo, o cara está mostrando o quero-quero lá atrás do gol. Então, Guatapará no time do Comercial. O Comercial muda, também em campo o Otávio com a camisa 16. Duas alterações promovidas pelo técnico Betão Alcântara. E no Rio Preto saiu a Talib, entrou camisa 18. Você confirma o 18, por gentileza? Ah, sim. Igor Ramos. O camisa 18 na equipe do Rio Preto. Já confirmo para você. Só um minutinho, Jorge. Bola branca, João Gilberto. Comercial mudou, duas alterações. Ganha o jogo pelo placar de 4-0. E o Betão Alcântara agora, ele coloca o elenco para rodar, né? É o Billy, viu, Jorge? Desculpa. A minha letra de médico nem eu entendo. É o Billy. Meu Deus, Billy, que fase. Billy tá em campo. Mas ô, bola branca, 4-0. Betão Alcântara, sabedor que o jogo tá ganho, 4-0 pro Leão. Coloca o elenco para rodar, para ganhar mais quilometragem na competição, João. É, e não é só isso não, ele também está preocupado com o jogo que vem aí contra o Marília, e você tem que ter o time inteiro, né? Evidentemente esse mesmo time que reacionou de forma maravilhosa no jogo passado lá em Lins, e agora também mostra um futebol que convence. Então, evidentemente você tem que se precaver e fazer o máximo possível para evitar problemas, contusões, principalmente para aqueles jogadores, os chamados principais. E você disse tudo, que ainda dá tempo de fazer realmente algumas experiências que o técnico tira proveito, lógico. Então é jogo difícil que vem aí, vamos poupar um pouquinho, o jogo está ganho, é isso aí. E atenção, torcedor do Multifutebol Tati, marca para você o tempo de jogo aqui em Ribeirão Preto, em Palma Travassos. 26 minutos, etapa complementar, girando, comigo grande placar, Nobre Brasil da Série 3. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com, comigo na direção da emoção, até aqui em Palma Travassos tem... Comercial! 4, avassalador o Leão, 4! Rio Preto! Rio Preto, não tem nada não, Igor Ramos! Pois é, Jorge, o Rio Preto não tem nada, mas nos outros jogos da rodada desta Série 3, A situação segue inalterada no placar lá em Penápolis. Penapolense 0, Primavera 0. Esse resultado é bom porque o Primavera vai ficando com 17 pontos. Não abre muita vantagem, né? E o Comercial pode, quem sabe, nas próximas rodadas, alcançar o Primavera. No outro jogo, o Noroeste vai perdendo em casa para o Linense por 1 a 0. Mais cedo, Bandeirante 0, Barreto 0. Olímpia 1, Batatais 1. Nacional 2, Capivariano 0. Desportivo Brasil 2, Voto Poranguense também 2. Com essa vitória, o Comercial, neste momento, está ocupando a 12ª colocação com 15 pontos. O Capivariano tem 15 também, o Bandeirante tem 15, Desportivo Brasil, que é o nono, tem 16, e o primeiro na área de classificação é o São José, tem 17, mas a equipe do Vale do Paraíba joga logo mais às 8 da noite contra o Marília lá no seu estádio. Quer dizer que neste momento o Comercial está a um ponto da zona de classificação. E o Comercial, neste momento, está a 6 pontos da zona do rebaixamento, é isso? Não, o Comercial está, nesse momento, a 2 pontos da área de classificação, porque o São José é o primeiro que está dentro, é o oitavo colocado, tem 17. Né? O Primavera tem 17. Se o São José ganhar, ele supera o Primavera, mas aí o Primavera seria o primeiro com 17 e o Marília também ficaria com 17, se o São José ganhar do Marília. Se o São José não ganhar do Marília, perder do Marília, ele fica com os 17 e o Marília que estica. Mas o Comercial com 15 está a 2 da área de classificação e já está abrindo uma distância em relação ao Batatais, deixando aí times para trás como o próprio Olímpia e o próprio Rio Preto, seu adversário. Muito bem, vamos caminhando para a marca de 30 minutos de jogo, etapa complementar. Palma Travassos 4-0, ganha o jogo o time comercialino. Avança o Rio Preto, Billy foi lançado lá do lado esquerdo de ataque, chega Luman Niger, chega com ele, toca a bola, distribui a jogada por ali para Guimariano, dá um chutão na bola e põe para a lateral. Arremesso Lucas Piauí para fazer a reposição, ele bate, joga a bola pela meia esquerda, Billy vai buscar por ela ali, acaba perdendo, fica o Comercial com a sobra, tentativa de Guatapará, uma, duas insistidas para tentar tirar a bola, não consegue. 4-0, o Leão está na frente. Odonto Company, a maior do mundo. Ligue 3325-4001 ou 9976-33101. Unidade Ribeirão, Avenida Independência, Serrana e também Brodowski. Placar de 4-0. Comercial agora tem 20 gols marcados na Série A3. 16 gols sofridos, um saldo de gols positivo. Isso é bom, isso é bom. A hora que chegar lá, vai na última rodada, na penúltima, para ver classificação, entendeu? É critério de desempate, meu amigo, critério de desempate. 4 gols, o saldo do Comercial neste momento, e com 20 gols marcados na Série A3. E a primeira vitória em casa, né? Quebrando esse jejum de vitórias no campeonato. Eu lembro, pô, chegamos aqui, empate com o Olímpia, depois de uma grande vitória contra o Primavera. Derrota para o Noroeste, aí empate com o Penapolense e Lanterninha, derrota para o Nacional. É sofrido, né? É sofrido, é doído, né? E hoje sim, hoje sim, 4-0, 4 para o Leão, 0 para o Jacaré, 0 para o Rio Preto. Comercial tem bola, Luan Niger, toca a bola, Guatapará lá pela meia direita, tenta chegar em busca do quinto gol, a equipe alvinegra. Diga aí, Igor Ramos. Uma informação importante, é um assunto ligado ao rival, mas que interfere no Comercial. Poderemos ter um clássico no segundo semestre, porque o Botafogo acaba de confirmar a sua participação na Copa Paulista no segundo semestre. E confirmou agora há pouco, já apresentou o Walter também como novo reforço, né? É, o Walter atacante, aquele mesmo, do Goiás, enfim. O Walter. Demos essa notícia ontem ainda. Sobre a contratação do Walter. Tá um pouquinho acima do peso. Vem pro campo de ataque, né? O time do Comercial, Danilo Ribeiro, prepara o lance pela meia esquerda, recebeu a bola por ali, tentou manobrar, chega com ele a marcação de Bruno Miguel, tocando a bola para lateral. Bola vai para fora, se perde lateral, arremesso manual para a equipe comercialina fazer a cobrança. O tempo vai passando, o Leão em busca de mais um gol. No Níger bate o lateral, Danilo Ribeiro vem, passa, vem para receber Lucas Chalon lá na grande área. A bola dominada por ali pelo Gabriel Duarte, perdeu, volta para a equipe do Rio Preto, Billy na metade do campo, vai para disputa, fica com ela, ele faz a passagem pela meia esquerda, toca a bola no Clebinho, devolve por dentro, o Comercial tenta tirar do jeito que dá, tira bem por baixo, Vitor Hugo tocando a bola para a lateral, ela se perde em arremesso lateral para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança, vem para a reposição. Próximo jogo do Comercial, quinta-feira, 5 da tarde, diante do Marília, em Marília. Depois, sábado, 3 da tarde, em Birigui, diante do Bandeirante de Birigui. E aí, terça-feira que vem, o jogo programado, terça-feira que vem, contra o São José, aqui em Palma Travassos, às 3 da tarde. E vem Comercial, vem em busca de mais um gol. Aguinaldo dominou, driblou primeiro, invadiu a grande área, bateu no canto. Gol! É o quinto, é do Leão! Comercial! Faz o quinto gol, o Comercial vira um rolo compressor, o Bafo massacra o Rio Preto, o Leão engole o Jacaré em Palma Travassos. Vai para marcar mais um agora, Aguinaldo, avassalador, é o quinto gol, é o quinto gol, uma goleada histórica, um placar elástico, avassaladora vitória do Alvinegro da Joia, para deixar esse time com mais moral ainda no campeonato, para olhar lá para cima, pro G8, pro grupo dos classificados, para voltar a brigar pro lugar nas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. É o quinto gol. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pro Leão. 0 pro Rio Preto. Igor Ramos, o detalhe de mais um gol do time comercialino. É, que bela jogada individual do Aguinaldo. Ele pedalou, driblou ali o zagueirão número 3, o Bruno Miguel, chamou para dançar e aí concluiu com muita tranquilidade. Foi um belíssimo gol pela jogada individual, pela lucidez do lance, pelo gingado. É, e como diria um amigo meu, é caixa pra mais. Tá 5 pro Leão. Vitória consolidada e agora o pensamento é buscar a vaga, JV. É, rapaz, 5-0 pro Comercial, João Gilberto. E um gol consciente, né, marcado pelo Aguinaldo, né? Dominou a bola, foi pra área, fintou, trouxe pro canto, bateu ali junto à trave direita do goleiro Gustavo. 5-0. 5-0 para o time alvinegro, João Gilberto, bola branca. Olha, Jorginho, eu falei agora mesmo, mas vou repetir. Eu acho que realmente foi mais do que a pedida, né? Mais do que se imaginava. Uma recuperação maravilhosa do Comercial nesses dois últimos jogos. E joga bem, né? E não está fazendo gols acidentais. Está fazendo gol de jogada. A moçada está trabalhando direitinho, está sendo determinada. Eu acho que, você vê, o Comercial está todo mexido, remexido, e já fez mais um. E tem tudo para fazer mais. Eu ainda estou esperando o gol do Lucas Chalon, que é um jogador que está para esse jogo, né, para contra-atacar com rapidez, é com ele. Então eu acho que ainda estou esperando o gol do Chalon. Jogo parado com falta para o Comercial fazer a cobrança. Tá 5-0 para o Leão. O Leão engolindo o Jacaré hoje. 5-0. Como é que é? Como é que é? Vai. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tudo tranquilo, tá tudo favorável. Tá tranquilo, tá favorável. 5-0. Placar tranquilo. Vitória do Leão. Vem para a cobrança de falta o Danilo Ribeiro. Ergueu para a grande área. Tira a retaguarda da equipe do Rio Preto. Vai para afastar o zagueiro Bruno Miguel. O tempo passando e atenção, torcedor Multifutebol Tati vai marcando, vai registrando o tempo de jogo em Palma Travassos. 37 minutos, etapa complementar, girando, girando, grande placar, Nobre Brasil. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse o site nobrebrasil.com. Comigo na direção da emoção, em Palma Travassos tem. Não perca as contas, não. Leão 1, Leão 2, Leão 3, Leão 4, Leão 5, e Leão avassalador. E o Rio Preto, hein? Rio Preto. Bom. Rio Preto 0, Igor Ramos. Com a voz dele, Júnior Mota. Penapolense 0, Primavera 0. Finalzinho de jogo lá também em Penápolis. No outro jogo, o Noroeste vai perdendo do Linense pelo placar de 1-0. Mais tarde, às 8 da noite, lá no Martins Pereira, tem São José e Marília. Multifutebol Tati. Multifutebol Tati. Na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, hoje pela Rádio 79 AM590, pelo rádio, para você que nos acompanha também no Facebook, na página do Grupo Tati de Comunicação, na página Tati Esportes, e conosco a partir de agora também no Facebook, o X-Tudo Ribeirão, conosco também na retransmissão do Grupo Tati, dos jogos dos times de Ribeirão para você. Tiro de meta pro Leão bater, vem Max Muralha, ele faz levantamento, coloca a bola lá pra frente, era pra Aguinaldo, tenta fazer o movimento, perde, a bola foi desarmado pelo zagueiro Bruno Miguel, a bola volta recuperada pra equipe comercialina, agora tá para aqui na esquerda pra Danilo Ribeiro, entrega um pouco mais à frente pra Aguinaldo, sai do primeiro marcador, tentou enfiada de bola lá pra frente, chega a defesa pra cortar, dessa vez com o Lucas Piauí, pra equipe do Rio Preto, domina a manobra, sai jogando de forma errada, fica com a sobra por ali, tenta o jogador do comercial Gabriel Duarte, perde a bola, volta e faz a falta. O jogo tá parado com falta para a equipe do Rio Preto. Tendo atacado, seu bom negócio começa aqui. Avenida Marechal Costa e Silva, 1231. Tenda Atacado, 5-0 pro comercial diante do Rio Preto. Nosso Rafael Gonçalves vai buscar os números lá, né, no seu arquivo histórico, para saber qual foi a última vez que o comercial fez 5 em um jogo e ganhou a partida, né? Qual foi a última vez na história? Rafael Gonçalves, do RG do Gol, vai trazer essa informação, com certeza, creio eu que ainda hoje, né, Gonça? 5-0 comercial contra o Rio Preto, e ele tem tudo lá marcadinho no seu arquivo, um arquivo fantástico do futebol ribeirão pretano, meu amigo, parceiro nosso aqui, o Rafael Gonçalves. E vem comercial para ataque, Lucas Chalon passa fácil pelo primeiro marcador, ah, o drible da vaca, toca a bola para Aguinaldo, Aguinaldo cai, a sobra é da equipe comercialina aqui no lado esquerdo, Danilo Ribeiro mete com efeito lá para posição de ponta direita, comercial busca o sexto gol, na linha de fundo, Gabriel Duarte fez o levantamento para a área, tira de cabeça, afasta o zagueiro Bruno Miguel, na sobra solado, e o jogo tá parado, Igor. Marca solada ali, falta para o time do Rio Preto bater ainda aqui atrás no seu sistema defensivo, Igor. É verdade, ali a jogada foi bem observada pelo árbitro, não houve reclamação por parte de ninguém. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa informação sobre a última goleada do Leão. Fato é, Jorge, que o comercial nos dois últimos jogos colocou seu ataque para trabalhar. 9 gols marcados nas duas últimas partidas, o que estava faltando de gol agora está saindo, né? Exatamente no momento decisivo do campeonato, que siga assim. Pois é, 21 gols agora marcados, o comercial tem 21 gols no campeonato e 16 gols sofridos, então o saldo de gols é muito bom, já é um saldo respeitável, 5 gols positivos é o saldo do comercial e repito, Jorge, número de vitórias e saldo de gols, critérios de desempates, né? Pena que o comercial não tem muitas vitórias, esta é apenas a terceira vitória na 12ª rodada. Diga, Igor. Não, pois é, eu ia dizer o seguinte, que o comercial com esse saldo, ele tem saldo melhor que o São José tem mais pontos, ok, mas hoje ele tem mais saldo que o São José, mais saldo que o Desportivo, mais saldo que o Bandeirante, mais saldo que o Capivariano, ou seja, ele tem mais saldo que os times que estão acima dele nos pontos, então se ele igualar essa moçada aí e empatar no número de vitórias, certamente, nesse critério de desempate, ele fica na frente e aí pode ser um fator decisivo nas últimas rodadas, né? Correto, 5 para o comercial, 0 para o Rio Preto em Palma Travassos. Primeira vitória do Leão no seu estádio em Palma Travassos, na Série A3 do Campeonato Paulista. Demorou, mas da maneira que chegou bem, avassalador, e vem Leão de novo buscando o sexto gol, Aguinaldo carregou, meteu a bola pra frente para Otávio, chega primeiro a retaguarda para fazer o desarme, Billy toca na bola, ajeita lá na frente pra minha esquerda, pra Clebinho, dobra a marcação em cima dele, tenta tirar na retaguarda da equipe comercialina, a sobra da equipe do Rio Preto, o tempo vai passando, você ligado no Multifutebol Tati, para o Donto Company, a maior do mundo, ligue 33 25 4 2001, 997633101. Deu avança na frente, Otávio. Metida de bola para Lucas Chalon. Passa por ele. Fica de graça para o goleiro Gustavo. Que pena! Aguinaldo abriu na direita, Otávio veio com a bola dominada por dentro, Chalon pedia na área e o passe foi forte para ele, mas volta o comercial para ataque, investido em Gabriel Duarte, metida para Otávio, Otávio vai fazer, bateu para o gol, passa a bola e vai para fora. Seria o sexto gol do time comercialino, Otávio. Ali da linha de frente da área, arriscou, bateu da entrada da área, ela foi para fora, saiu, foi pela linha de fundo, Igor. Muito bem, Jorge, pois é, tô aqui olhando aqui os resultados, fazendo matemática para cá, para lá, mas o comercial ainda tem chance de ampliar e esse saldo de gols pode ser determinante. Teve uma boa chance, mas o chute foi pro goleiro da equipe do Rio Preto. 5-0. 44 minutos, João, 5-0 para o comercial, um resumo aqui desta goleada implacável do Leão, 5-0. Bem, quer dizer, dominou toda a primeira etapa e foi transformando essa sua superioridade em gols, que estava faltando no começo, aí de repente... O trem descarrilhou e o Rio Preto foi tomando gols a ponto de virar 4. Comercial no segundo tempo virar 3. E no segundo tempo o Comercial fez mais 2 gols, 5. E cá entre nós, poderia até ter ampliado, uma vez que o técnico do Comercial tirou alguns titulares exatamente para poder evitar danos maiores no jogo que tem contra a equipe do... A equipe do quem que vai jogar o comercial? Do Marília. Olha o comercial. Arranca em busca do sexto gol na direita. Domina a bola por ali. Balança o corpo. Quando parar, tem mais atrás pedindo Guilherme Pitbull. Quando apita o árbitro. Está encerrado o jogo em Palma Travassos. Goleada histórica do comercial. 5 para o Leão. 0 para o Rio Preto. O comercial agora está na briga por classificação para as quartas de final da Série 3 do Campeonato Paulista. São 7:47. O Igor Ramos vem aí com bola branca, João Gilberto, para um lance final compacto de comercial 5, Rio Preto 0. Grande vitória, goleada, a primeira do Alvinegro da Joia em seu estádio em Palma Travassos. Daqui pra frente é contigo, Igor Ramos, 18:48 agora, 6:48, Igor Ramos, um lance final compacto com você aqui no Multifutebol Tati, Igor. O jogo acabou, mas o assunto continua. Agora o Grupo Tati apresenta Lance Final. Lance Final. As polêmicas e o resumo de tudo que aconteceu em 90 minutos de bola rolando. Lance Final, aqui na Tati. É o nosso lance final mais curtinho, 13 minutos de repercussão desta vitória do comercial. É você que está aqui na live do Grupo Tati, acompanhando aqui o nosso pós-jogo. E aí, João, o que você achou dessa vitória do Leão? Então, eu diria que foi uma vitória surpreendente. A vitória contra o Rio Preto seria um placar aí 2-0, 3-1, não seria tão de se estranhar. Mas 5-0, eu acho que na realidade foi um placar que mostra que aqueles 4 que o comercial fez empatando o jogo lá em Lins, tinha muito a ver com a atuação do comercial, que dá ânimo e entusiasmo para todos nós de pensar que, de fato, essa vitória traz ao comercial novas imaginações em termos de progresso na competição. Quer dizer, já começa a olhar a situação de time candidato ao acesso e não time fugindo ao rebaixamento. A defesa do comercial teve o goleiro Luan, teve o goleiro Max Muralha, que fez tudo o que tinha que fazer. Pegou todas que foram, e inclusive com algumas delas com certa dificuldade, e conseguiu enfiar 3 bolas lá na frente para que acontecesse contra-ataque. E um time determinado, aceso, certo? Lógico que surpreendeu com contra-ataques importantes. Luan Níger bem na parada, sem maiores problemas. Ali no miolo, Henrique Matos também foi muito bem. O Guilherme Mariano, outro jogador que se destacou com uma tranquilidade ali atrás. E o Felipe Santana cumpriu a sua obrigação. No meio de campo, a gente tinha e tem que destacar, mais uma vez, a presença do Pitbull, com a sua raça, com a sua determinação, com a sua capacidade de destruição e também o seu potencial, o seu chute. Apesar que hoje não utilizou muito, não. Juninho foi um jogador que teve a sua importância preenchendo os vazios no meio de campo. Vitor Hugo, ali na frente dos zagueiros, ao lado do Pitbull, foi bem. E o Danilo, que deu aquilo que faltava ao meio de campo. Personalidade, o jeito de jogar, criando condições. Então, acho que realmente foi um meio de campo que cresceu muito na parada. Na frente, Tanque e Filipinho são jogadores que normalmente atuam bem. Tanque normalmente faz gol, mas Filipinho hoje foi o nome do jogo. Fez dois e poderia ter feito mais. Eu acho que, Igor, para resumir, o Comercial foi um time completo, inteiro, dedicado, empenhado, mostrando tudo aquilo de vibração que até ontem, por assim dizer, não tinha. Assim, mereceu, pela sua atuação, um empate de 4-4 com gosto de vitória lá em Lins, e agora mete 5 para dizer que, na realidade, melhorou. E melhorou mesmo a ponto de ser candidato hoje a uma das vagas, das 8 vagas existentes na competição. É isso aí, Igor. Bom, João, e agora? Dá para sonhar com vaga, né? Quer dizer, ameaça de rebaixamento vai ficando mais distante, o Comercial tem que começar a focar lá em cima, né, João? E dá, né? E você, durante a transmissão, você falou em algumas ocasiões, e é verdade, esse placar de 5, os outros 4 gols feitos no jogo passado, são 9 gols, né? Isso aí tira realmente aquele peso, aquela nhaca, né? Entendeu? Aquele negócio que o jogador de bola passa a mão no corpo e faz assim para tirar a nhaca. Então, realmente, o Comercial com 9 gols aprendeu o caminho do gol. Quer dizer, acertou realmente o pé. Isso é fundamental para que um time de futebol comece a pensar no melhor. Então, uma vitória de hoje de 5-0 e aquele empate 4-4 trazem indiscutivelmente uma situação de otimismo. Eu estou otimista. Eu estava muito preocupado, se você viu, eu estava realmente preocupado no jogo passado, quando estava 4-1, falei, gente, acabou. Mas, no entanto, o Comercial reacionou, foi para o 4-4 e hoje ganha de 5 para ninguém botar defeito e para deixar claro ou deixar clara a sua situação de candidato, não a rebaixamento, mas candidato a ficar entre os 8 colocados na competição. Então é isso que eu vejo, meu caro Igor, e acho que o técnico Betão, que é um técnico experiente em futebol do interior, mais uma vez vai mostrando que é de fato capaz. Acima de tudo, tirando dos jogadores aquela nhaca, aquele negócio que prendia, que amarrava moral e psicologicamente o time. Mercê de qualquer erro, já era o suficiente para encabular o time dentro de campo. Agora é um time determinado, um time que está realmente assim, como ligado, né? Seria o caso, time ligado, está ligado, que nem fala molecada. Mas hoje é um time que está ligado e, consequentemente, deu a impressão nítida nesses 2 jogos que é, de fato, o candidato às 8ª, a entrar entre os 8 melhores da competição para decidir realmente o acesso. Agora, com relação ao acesso, é só o tempo que vai dizer. Pois é, João, estamos aqui mostrando para quem está na TV agora, na Tatim, 32.1, canal 20 da NET, você que tá no Facebook, você que tá no rádio, tá curtindo aqui, ó, os gols do Comercial dessa vitória 5-0, né? Tem gol de sobra aqui, ó. A gente tá mostrando essa vitória do Leão com os gols nesses 6 minutinhos que nós temos aqui ainda no nosso lance final. É, certamente não teremos tempo de exibir a entrevista coletiva do técnico Betão, mas amanhã no programa Tati Sports, depois do 22 em campo, vamos repercutir essa vitória do Leão e trazendo também a atualização da tabela de classificação, né? Porque agora o pensamento é esse, pro Comercialino pensar na vaga, independente de ser em oitavo, em sétimo, né, João? É verdade, hoje tem que ficar entre os 8. Depois é outra conversa, é outro campeonato, certo? E tudo pode acontecer. E nem sempre, nesse campeonato dos 8, nem sempre os melhores subiram, né? Nem sempre os melhores se destacaram nessa fase. O campeonato é outro. Então eu acho que se o Betão conseguir botar o time entre os 8 para disputar a fase final, ele tem malícia, experiência, tem janela para fazer o Comercial virar um time pronto e competitivo para, de repente, se transformar num time que pode perfeitamente pretender até o acesso. Bom, de qualquer forma, eu quero registrar também que o Rio Preto, né, mostrou em alguns momentos que tem alguma coisa, mas lógico que falta muito. Mas eu gostei muito no meio de campo, a Taliba, um jogador operoso, que tem realmente boa função. O Lucas Piauí, um jogador que também corre o tempo inteiro, tem muito fôlego, certo? E na frente, um pouco do Tota, um pouco do Thiaguinho, e só praticamente esses os destaques do time do Rio Preto. Igor. Muito bem, 18:56, estamos vendo aí os lances, né, os gols. Que belíssimo gol desse camisa 15, o Aguinaldo, hein, João? Ele pega a bola no meio campo, eu tô pondo a jogada inteira aqui, ó, o nascedouro da jogada, um lance muito bonito, hein, João? Sem contar também do Chalon na hora do pênalti, né? O Chalon saiu driblando no campo de defesa até sofrer o pênalti, João. Não, foram jogadas hoje espetaculares. Olha esse lance, Aguinaldo, ele pega a bola no meio campo e sai driblando e faz um gol, belíssimo gol. Belíssimo gol, quer dizer, o que o Aguinaldo mostrou é que é um jogador que pode entrar em qualquer jogo, que ele tem personalidade, é capaz de fazer uma jogada como essa, que é uma jogada fundamental. Eu não vou dizer que ele é um craque, mas é um jogador que tem expediente. É o que eu estava comentando do Lucas Chalon, esse jogo é para ele, né? Um jogo de contra-ataque, um jogo que você vira a página com 3-0, logo depois já faz 4-0. É um jogo para contra-atacar. E foi assim que o Comercial praticamente nutriu quase todos os seus ataques, usando e abusando do contra-ataque, do inopino, da surpresa, da agilidade. Então, é assim que brilhou intensamente, no caso, no primeiro gol, por exemplo, o Filipinho, brilhou o Filipinho recebendo do tanque, brilhou o Danilo Ribeiro batendo uma falta maravilhosa, brilhou também, no caso, o tanque batendo bem uma penalidade, batendo com categoria, e no final a gente dá também ao Aguinaldo o destaque positivo nesse jogo de bola. É mais ou menos assim, Igor, que eu vi esse jogo do Comercial contra o Rio Preto, saindo de um sufoco para entrar numa outra fase, pelo que tudo indica. Muito bem, João, obrigado pela sua participação. A gente fecha aqui a nossa jornada, atualizando os resultados dessa Série 3 do futebol de São Paulo, em que o Comercial venceu por 5-0 e entra para valer nessa briga por uma das vagas. Resultados de hoje da Série A3. Vamos lá, Noroeste 0, Linense 1. Comercial 5, Rio Preto 0, Penapolense 0, Primavera 0, Desportivo Brasil 2, Votuporanguense também 2, Nacional 2, Nacional, olha aqui o resultado do Nacional, o Nacional ganhou de 2-0, deixa eu só confirmar aqui, o Nacional 2, Capivariano 0, Olímpia 1, Batatais 1 e o Barreto ficou no empate com o Bandeirante. Comercial nesse momento é o 12º colocado com 15 pontos, o Capivariano é o 11º também com 15, e ali pertinho da área de classificação, o Bandeirante com 15, o Desportivo Brasil é o 9º com 16, e na área de classificação em 8º lugar o São José com 17, o Primavera é o 7º com 17, o Marília também tem 17, é o 6º colocado. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem São José e Marília. Ponto final em mais uma jornada esportiva aqui do Grupo Tati. Um abraço a todos e até amanhã. Tem mais esporte com o João Gilberto às 9 da manhã e ao meio-dia, Jorge Vinícius no Tati Sports. E aos 18h30, ou 22 em campo. Um abraço, tchau. Multifutebol Tati. Oferecimento Odonto Company, a maior do mundo. 16-3325-4001 e 99763-3101. Unidade Ribeirão Independência, Serrana e Brodowski. Hiper Saúde, o campeão de prêmios. Uma casa no valor de R$200 mil, mais R$200 mil em dinheiro, isso mesmo. O Hiper Saúde está sorteando R$400 mil em prêmios e tem mais. No Super Giro serão 40 ganhadores de R$3 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil, no segundo, 20 mil, no terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, uma casa mais R$200 mil, isso mesmo. R$400 mil em prêmios. Hiper Saúde, ajude e concorra. Motociclista, proteja-se do frio na SBS. Kit frio dia a dia com capuz, luva 100% impermeável, manguito e bandana só R$45. Jaquetas a partir de 10 vezes de R$17,90. Óleo móvel 20W50, R$19,90 o litro colocado. Óleo móvel 10W30, R$27,90 o litro colocado. Neste mês... Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. E vamos ao destaque do dia, insumos para a produção de mais vacinas contra a Covid-19. Matéria-prima deve chegar até o fim de semana e garantir mais 18 milhões de doses. Carla Fagundes. Matéria-prima da AstraZeneca, que chegaria em 2 lotes, agora chegará em apenas 1, embarcando da China nesta próxima sexta-feira. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começam pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Proteção a meninos e meninas do país. Lançada a campanha contra o abuso e exploração sexual infantil. E governo cria Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Desconto em shows, cinemas e até viagens de graça de ônibus. Benefícios do ID Jovem, Cleide Lopes. O ID Jovem não é uma carteira de estudante. Basta cumprir os critérios de renda e faixa etária. Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Nazi Brum. E a... Faixa etária. Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil deve receber até o fim desta semana mais um lote de matéria-prima da China para a fabricação de vacinas da AstraZeneca com a Fiocruz. Os insumos vão ser suficientes para produzir mais 18 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. E na próxima semana também está prevista a chegada de insumos para que o Instituto Butantan produza mais doses da Coronavac. A vacina da AstraZeneca é produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Coronavac pelo Instituto Butantan. Ambos os ingredientes farmacológicos são importados da China. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, participou de uma audiência no Senado nesta segunda-feira e explicou que a matéria-prima da AstraZeneca, que chegaria em 2 lotes, agora chegará em apenas 1, embarcando da China nesta próxima sexta-feira. Então a gente teria 2 embarques, um confirmado para o dia 21, com chegada aqui no dia 22, e um planejado para dia 28, com chegada aqui para o dia 29. Então, a boa notícia é que hoje recebi a confirmação de que esses 2 lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então, é uma quantidade suficiente para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses. Já os insumos para produzir a Coronavac devem chegar até o fim do mês, como afirmou Rodrigo Cruz, do Ministério da Saúde. Hoje teremos uma confirmação, mas existe a possibilidade de remessa do IFA do Butantan ainda no mês de maio. Agora há pouco saiu no noticiário dia 20, mas há uma expectativa, uma sinalização para que isso chegue aqui por volta do dia 25, mas ainda pendente de confirmação por parte da China. Ainda nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ao Rio de Janeiro para ver de perto o sistema de produção da AstraZeneca na Fundação Oswaldo Cruz, o laboratório Biomanguinhos. De lá saem mais de 40% das vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. Durante a visita, o ministro da Saúde destacou que o Brasil tem uma estrutura para produzir uma vacina nacional. Nós temos uma estrutura capacitada para produzir vacinas com tecnologia totalmente nacional, né? O que é uma grande esperança para a população brasileira e para pôr fim à pandemia da Covid-19. E a semana começa com o envio de mais uma remessa de vacinas para todo o Brasil. O Ministério da Saúde vai distribuir a partir da madrugada desta terça-feira mais 6 milhões e 400 mil doses. Dessas, 4 milhões e 700 mil são da AstraZeneca, um pouco mais de 1 milhão da Coronavac e quase 650 mil doses da vacina da Pfizer. As vacinas da Coronavac vão para estados normalizarem a vacinação da segunda dose. As da AstraZeneca seguirão para a segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos. E as da Pfizer vão ser aplicadas em pessoas com comorbidades, gestantes e mães de recém-nascidos com comorbidade, além de pessoas com deficiência permanente. Reportagem Carla Fagundes. Momento Saúde. Mais de 65 mil habitantes de Botucatu, no interior de São Paulo, receberam ontem a primeira dose de vacina contra a Covid-19. A vacinação em massa é para um estudo que tem financiamento por parte do Ministério da Saúde. A ideia é acompanhar a eficácia do imunizante da AstraZeneca contra as variantes do vírus existentes por aqui. E aprofundar os estudos sobre a doença no país. A população de Botucatu, no interior de São Paulo, compareceu em massa aos postos de vacinação neste domingo. Todos os moradores que possuem entre 18 e 60 anos puderam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz. A imunização em massa na cidade faz parte...